umas dessas aí no meio, ah, daí, é? Né? Eu nem vi. Parecido, parecido. Sendo que, na verdade, eu acredito que o resto faça a mesma coisa. Eu me considero, eu tô tentando salvar o Brasil da imbecilidade musical. Por isso eu toco música clássica. Aí que eu falo novamente pra vocês. Essas músicas, o funk, o pop, ele causa imbecilidade aguda e crônica irreversível. Ok, tudo bem. Nos brasileiros, sobre ele qual causa. As próprias bandas de lá não aprenderam isso. Porque você pega as letras de qualquer banda de K-pop e não é nada mais, nada menos que uma coleção de frases de autoajuda que você pode encontrar no para-choque de caminhão. Bom, puxa o próximo aí então, Klaus. Então, cara, e daí falando, né, em vilões de programa de jurado, nós temos ele, o clássico, né, o cara do Ídolos, Arnaldo Sacomani. Que Deus o tenha, né, já passou pra criticar lá no céu. Porém, ele foi um produtor musical, né, compositor, multi-instrumentista, então não dá pra dizer que é um cara que não sabia fazer música. Não. Ele cuidava das trilhas de novelas do SBT e outras paradas. Tem até o dedo dele na passagem dos Mamonas Assassinos pro sucesso, embora ele não tenha sido ele o produtor dos Mamonas, né? Trabalhou com nomes aí como Rita Lee, Tim Maia, né? E ele era tão estúpido, geralmente, com os participantes dos programas de talentos, que um dia uma mãe saiu da plateia indignada pra defender o filho e eles tretaram ao vivo, e foi aquela esculhambação, a mãe chamou ele de maconheiro, eu adoro, é um grande momento da TV brasileira. Com que direito que o senhor chama meu filho de esquisito e de anormal? Ele é esquisito e anormal por quê? Tá falando com quem, querida? Desculpa, qual é o nome? Abençoado aqui. Oh, abençoado é você, Arnaldo. Abençoado imprestável aí. Está gravado, você não pode negar. Não tô entendendo. Peraí, o que aconteceu? A senhora é mãe de quem? Desculpa. Mãe do Felipe Beraldi, você permitiu que isso acontecesse. Eu permiti o quê? Chamasse ele de esquisito e anormal. Imagina, o menino foi um sucesso. Ele chamou. É eu? Ele tá gravado. Tá gravado. Aonde, minha amiga? Chamou sim. Aonde? Chamou. Chama ele aqui. Cadê ele? Ele não vai vir aqui porque ele já foi humilhado demais. Chega! Mulher tá viajando, chamou, cheirou cola, meu amigo. Olha só, eu não chamo ninguém, coisa, não. Cheirou cola. Você que tem cara de maconheiro. Gente, tá discutindo, desculpa. Tá discutindo demais. Ah, maravilhoso, porque a mãe, né, Klaus, ela tá ali pra defender o filho, não importa o que aconteça, né? Então, eu nem sei se a criança cantou bem ou mal, mereceu a crítica ou não. É isso que você espera de uma mãe, né? Que a mãe invada o programa e defenda o filho. É isso, eu espero isso da mãe. Sim. Porém, do Arnaldo, eu espero que ele esculache quem tiver na frente dele, é isso que eu espero. Sim. E ele não tinha, e não era só porque era jurado de, assim, show de talento onde o cara não é famoso, né? Mas ele esculhambava famoso também. Ele tinha uma birra com o Pablo Vittar, né? Falava que não tem voz, que ele tinha que tapar os ouvidos. Você fazia essas analogias, igual você falou do cinzeiro na moto. Uhum. E ele também gostava bastante de avacalhar. Zezé de Camargo e Luciano. Sim. Não, perdão, Zezé de Camargo e Luciano, ele gostava. Ele falou bem, né? Ele gostava, Mas ele é um cara que tá aí desde os anos 60 esculhambando famosos e anônimos, né? Sim. E eu acho, você tocou nesse ponto, eu acho que pro crítico ter realmente relevância, ele tem que primeiro ser sincero, não pode ficar rasgando seda, e ele tem que ser criativo nas críticas, porque se ele só ficar falando gostei, não gostei, não tem graça. É. Então ele tem que ser criativo, O Arnaldo era muito criativo, assim como o Regis, que a gente falou há pouco, né? Eu lembrei de mais uma do Regis aqui, ele tava criticando um baterista, não lembro quem que era, que ele falou assim, que o baterista, ele tava com as mãos tão, com os braços tão duros, né, um cara tão sem molejo, né, sem swing, que parecia que no lugar do sangue, colocaram gesso no corpo dele. E eu achei maravilhosa essa analogia, e pra mim é aí que o crítico me ganha. Realmente, cara. Cara, você saber xingar, é igual o Dr. Enéas era bom nisso. Excelente. Ele era um cara que sabia xingar com criatividade. Uma vez ele falou que ele não gostava do Lula porque ele não tinha arrumação intracromossomial específica pra governar um país. O presidente Lula, tu não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Já disse isso ao vivo para Sua Excelência. Eu nunca vi alguém chamar alguém de retardado, alguma coisa do gênero, com, tipo, né, falta um cromossomo, alguma coisa, mas com uma classe tão impressionante, cara. E pro cara rebater isso aí fica difícil, né? Porque primeiro ele difícil, tem que entender o que o cara falou, né? É. E Arnaldo Sacomani que não deixava por menos, sempre ali com seu ar de Eustácio do Cão Coragem, né? Verdade, verdade. Eu gostava muito dele. Que, aliás, desses programas de auditório, eu geralmente só gosto do jurado que é pistola. Por isso que eu odeio o The Voice. Ah. Porque o The Voice é rasgação de seda. É o Carlinhos Brau falando lá, eu estou emocionado. É o Lulu Santos chorando. Isso eu não gosto. Esta é a Rádio Metrô, transmitindo pela internet através do radiometrô.live, uma emissora da Rede Metrópole. Cada vez melhor, Rádio Metrô. Rádio Metrô, a mais forte no esporte. Atenção, ouvintes de todo o Brasil. A partir de agora, a Rádio Metrô leva até você as emoções de mais uma super jornada esportiva. A equipe mais irreverente do rádio brasileiro está chegando para trazer todos os lances de mais uma sensacional partida. Equipe Bola Furada. Está formada a retaguarda esportiva brasileira, a última linha do esporte. Porque ninguém segura o nosso frangaço. É bola, é jogo, é escanteio curto, é chute e canelada. É a Rádio Metrô com você na jogada. Sai do meio. A equipe Bola Furada já chegou. Futebol é na Metrô. Futebol é na Metrô. Futebol é na Metrô. Futebol é na Metrô. Futebol é na Metrô. Futebol é na Metrô. Futebol é na Metrô. Futebol é na Metrô. Vamos lá, galera, na Metrô você não perde a jogada. Nada. A bola está rolando e nosso time chega pra comandar. Toda a emoção no ar, na voz da equipe, Bola Furada. Aumente o som do rádio que o nosso show já vai começar. E para comandar as emoções de mais uma sensacional partida, vem chegando mais um craque da equipe Bola Furada. Yuri Rafael. É por você que a gente faz um rádio cada vez melhor. Como é bom estar de volta em mais uma jornada esportiva pela sua Rádio Metrô, a mais forte do esporte. 16 horas, 42 minutos, sabadão, dia 23 de julho de 2022. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos para mais uma transmissão da nossa Rádio Metrô, a rádio que é cada vez melhor. E é muito bom estar com vocês mais uma vez, trazendo futebol, trazendo alegria, trazendo muita emoção no rádio brasileiro. Tudo isso no oferecimento de Urafa Eletrônica, uma nova forma de facilitar a sua vida. Acesse bit.do/iurafmercadopago e adquira sua maquininha com desconto. Também trabalhamos no oferecimento de JS Publicidade. Precisando de um anúncio para sua empresa ou uma identidade para seu negócio? Conte com a gente, DDD 89 99992 7022. para você, aqui na Rádio Metrô, todas as emoções de ABC e Floresta. É, minha gente, o elefante, o fantão de Natal, enfrentando o lobo da Vila Manuel Sátiro de Fortaleza. Um grande, um confronto de peso que você vai acompanhar aqui na Rádio Metrô. E você já pode participar da nossa transmissão com a hashtag Série C na Metrô. Hashtag Série C na Metrô. Você participa, você interage, você faz a nossa transmissão juntamente com essa jornada, com essa equipe. E para dar as primeiras informações do ABC e do Floresta, ele, o nosso querido Murilo Augusto, com as primeiras informações desse jogaço pela terceirona. Boa tarde, Murilo Augusto. Quais são as suas primeiras informações? Muito boa tarde a você, Yuri. Boa tarde, ouvintes da Metrô. Ambas as equipes já estão escaladas, né? Um confronto aí de times que estão nas pontas, digamos assim, né? O Floresta, que tá o primeiro fora do Z4, e o ABC o primeiro fora do G4, né? Vamos começando com as escalações. Eu vou começar pelo time da casa, né? Vou começar pela escalação do ABC. Vamos lá. Se você tiver a escalação, já pode mandar. Eu já tenho tudo aqui. No gol, número 12, Pedro Paulo. Na zaga temos Ícaro e Richard. Ícaro número 4, Richard 17. Na lateral temos Filipe número 6 e Marcos Vinícius, número 97. Ali no campo temos o Alfredo 20, o Alisson 11 e o Wellington Reis, número 14. E no ataque nós temos Fábio Lutinho, número 25, Renan, número 18, e ele que acabou virando aqui, né? Wesley Piontek, número 80. Esse definido em escalação é o mais querido. E também já do Floresta, tá? O visitante já tá escalado também. Tá vindo com Christopher, número 12, na baliza do gol. Na zaga, Mailson, 7, e William Goiano, número 4. Nas laterais, Fábio Alves, número 6, Iago Rocha, número 2. No meio campo, Dudu, número 8, Renan Costa, número 10, e João Almeida, número 5, Juan Tafim, Rafael Luiz, número 11, Luan Louzan, número 9, Carlos Renato, número 7. Ambas as equipes praticamente é com 4-3. Jogo que promete ser bastante disputado, né? Um tentando fugir no rebaixamento e outro tentando chegar no G4. Yuri Rafael! Muito obrigado, Murilo Augusto, pelas suas primeiras informações. É, você viu aí as equipes já se preparando para esse confronto daqui a pouquinho, a partir das 17 horas, 5 da tarde, para você ouvir, para você curtir aqui na Rádio Metrô. 16 horas e 46 minutos, esta é a hora certa. Vamos conferir, vamos dar um giro rápido pelo futebol brasileiro, as demais partidas que rolam nesta tarde. Começando pela Série B, Cruzeiro e Bahia, por enquanto, vão empatando em 0-0. Tivemos agora há pouco o gol do Grêmio sobre a equipe da Ponte Preta, para alegria do nosso colega Vinícius Lourenço, 1-0 a favor do Tricolor Gaúcho. Enquanto isso, falando também do nosso colega Pablo César, Vila Nova e Vasco, que é o time que ambos os times que o Pablo César torce, por enquanto vão empatando em 0-0. Jogo começando agora aos 15 minutos do primeiro tempo, por enquanto Vila Nova e Vasco 0-0. Pela Série C. Falando de Série C, nós temos aqui outro jogo no finalzinho entre Atlético Cearense e Manaus. O Atlético Cearense, a Águia da Precadora, tá, vai ganhando do Manaus por 3-1. Jogos da Série D. A Portuguesa Carioca, para não confundir com a Portuguesa Paulista, nosso amigo Luzeira, vai perdendo do Aimoré por 1-0. Real Noroeste goleando Anápolis por 5-1. Cascavel e Paraná 0-0. Juventude de Roraima e Amazonas por 0-0. Afogados da Ingazeira vai perdendo do Asa de Arapiraca por 2-0. E o São Raimundo do Amazonas vai ganhando do Tocantinópolis por 1-0. Pela Copa Paulista, Água Santa, o time de Vaze, o time que não... time que disputa a Copa Sinar, Copa Kaiser, vai empatando com São Caetano por 0-0. O São Bento de Sorocaba ganha do Lemense por 1-0, o jogo já indo para o finalzinho, para os momentos finais, e o Noroeste Sertãozinho, por enquanto, intervalo 1-1 para as duas equipes. Brasileirão Sub-20, Botafogo e Ceará 1-0 a favor do Fogão, Flamengo e Bahia 3-0 para o Mengão, e Fluminense e Atlético Goianiense 1-0 para o Tricolor das Laranjeiras, que fez aniversário, inclusive ontem, 120 anos do Fluminense Futebol Clube. Pelo Brasileirão Feminino, A2, a segundona feminina, América Mineiro vai perdendo do Atlético Paranaense por 3-1. Bahia 4, Fluminense 2, Botafogo e Vasco empatando 2-2 nesse clássico carioca. Ceará e Botafogo da Paraíba, empate de 1-1. Minas e Sesp ganha do Aliança por 1-0. União Desportiva Alagoana e o Fortaleza vão empatando em 0-0. E o Iranduba da Amazônia, vai ganhando do Cefama por 1-0. Estes são os resultados do futebol brasileiro. Por enquanto, a qualquer momento durante a nossa transmissão, nós vamos trazer para você mais informações sobre jogos rolando, sobre gols no Brasil e no mundo, para você ficar muito bem informado. Vamos lá, antes de continuarmos com a nossa bancada, Murilo Augusto chegou e tem agora as informações da arbitragem. Fique de olho no apito. No jogo de hoje, no Praça de Esquerão, nós temos aí Denis da Silva Ribeiro Serafim como árbitro. Ele é alagoano, é o G3 alagoano, hein? Primeiro assistente, Pedro Jorge Santos de Araújo. Segundo assistente, Brígida Cirilo Ferreira, da FIFA também. E quarto árbitro, Alcinei Santos de Araújo. Ele é potiguar. As equipes já estão em aquecimento no campo brasileiro. Beleza, este é o jogo ABC Floresta, diretamente do estádio Maria Lamas Farache, mais conhecido como Frasqueirão, Natal, a capital de todos os potiguares. 16:50, 10:05, 10:17. Vamos agora começar a conversar com ele, que será o comentarista da jornada de hoje, nosso santista favorito, Izuco Pedro. Para você, Izuco, boa tarde. Quais são as suas impressões? O que você espera deste jogão entre ABC e Floresta? Boa tarde, Izuco Pedro. Boa tarde, amigos na Metró. Boa tarde, Yuri. Muito obrigado aí, Yuri. Volta aí na Rádio Metró. Bem, Yuri, eu espero um jogo praticamente bem trocado, porque tanto o Floresta precisa do resultado para se afastar de vez da zona do pesadelo, que é a zona de rebaixamento da Série C, para não cair para o fundo do posto do futebol brasileiro, que é a Série D. Enquanto o ABC tenta uma vitória para se aproximar na ponta, né, para a zona de classificação na próxima fase, e para passar, ainda ter um calendário para tentar subir para a Série B. Mas olha, Yuri, vai ser um jogo muito equilibrado, mas também, na minha visão, vai ser um jogo truncado entre as duas equipes. Precisando de resultado, né? O ABC que perdeu para o Remo por 2-0, né? O 2-0 lá no Baianão. E, aliás, um abraço para Rui Guilherme Filho, aquele abraço aí. E que tá numa margem, tá assim, 4 jogos sem vencer, enquanto o time cearense vem também de 3 partidas, perdeu pro Mirassol 2-0. Mas enfim, é um jogo muito equilibrado, mas são dois times com situações opostas, Yuri. Muito obrigado, Izuco Pedro, pelos seus primeiros comentários. Às 16:52, vamos agora falar com mais um estreante, mais um dos nomes que estão estreando na nossa equipe Boa Forada. Eu também aqui, quero deixar aqui as minhas boas-vindas, os meus cumprimentos e desejar muito sucesso, muita sorte e uma grande carreira aqui na nossa Rádio Metró. Nós estamos falando de Zeca Lima, ele que vai trazer, vai narrar, vai trazer a emoção do jogo através de sua voz para você, querido ouvinte da Rádio Metró. Boa tarde, Zeca Lima. Mais uma vez, seja bem-vindo à equipe Boa Furada. O que você espera desse jogo ABC e Floresta? Muito boa tarde, Yuri. Muito obrigado pelos cumprimentos. Sempre fazendo um bom trabalho da Metró também aqui na EPF. Agradeço muito pela oportunidade também. A expectativa é que seja um jogo bem truncado, assim que nem o Izuku falou, né? Vai ser um jogo bem truncado, porque as duas aqui só querem resultado, né? O ABC tá querendo ficar na zona de classificação para a Série C, para conseguir manter o calendário, porque se ficar fora da zona fica, sei lá, para ficar parado. E o Floresta, por acaso, não tá querendo sair perto do rebaixamento, porque, tipo, se cair pra Série D, e a Série D tem um regulamento meio injusto com tudo, você pode tentar fazer o melhor possível que você quer fazer na Série D, mas se você não conseguir ganhar e chegar perto da fase de classificação, você acaba ficando sem calendário pro resto do ano. Então, a vitória é muito importante, tanto pra uma equipe como pra outra. Então, eu espero que seja um jogo bem equilibrado por causa desses fatores que também tem. E, falando na questão também, eu queria botar um ponto a situação, tipo, o regulamento da Série C também, né, que é meio diferente das duas divisões principais, né? Que, tipo, nessa primeira fase que a gente tá aqui também, né? Tipo, já estamos na 16ª de 19, acho que essa primeira fase, tipo, é só um turno único com as 20 equipes, né? Deu as duas primeiras que classificam para a segunda fase, tipo, parece que tem um quadrangular final entre as outras quatro, que são de 2 grupos de 4, daí as duas de cada grupo que passar vai para a Série D. Pode ter momento que as equipes que ficam fora do G8. Fora do G8, é meio complicado a questão do calendário depois também, né? Então, é muito importante tanto para a ABC para conseguir classificar para a segunda fase, como para o Floresta para conseguir fugir da zona de rebaixamento. Né? Esse é o nosso Zeca Lima com as suas primeiras impressões. Potência! Gente, nosso Eduzeiro aqui na mesa do som vai dando também a sua... Vai fazendo ar da graça, ele vai... Ele que é um grande membro da nossa Rádio Metró, já fazendo assim as suas... Com as suas apresentações, com as suas criações. Enfim, é um grande gênio do futebol mundial aqui, Eduzeiro, na nossa sonoplastia dessa tarde de sábado. 16 horas e 55 minutos. Já vamos agora para as primeiras emoções do jogo. O primeiro ato dos 90 minutos de emoção entre ABC de Natal e Floresta daqui de Fortaleza. Eu vou passar a bola com a nossa, para a nossa bancada, para a nossa super bancada de hoje, com vocês, Zeca Lima, Izuku Pedro e Murilo Augusto. Lembrando que a qualquer momento estarei aí informando gols, informando jogos aqui na sua jornada esportiva. Meus amigos, com vocês o primeiro tempo, bom jogo, a bola é com vocês. Alô, meus amigos. Ô, Zeca, tá na hora. Alô. Alô, Zeca, vai contigo, meu filho. Vai contigo, meu filho. Tá na hora. Acorda. Voltamos. Chegamos aqui. Tava mutado o microfone, mas voltamos. Ao vivo é assim mesmo. Daqui a pouco vocês vão acompanhar as emoções de ABC e Floresta. Aliás, uma observação antes de começar a partida. Eu acho que no momento aquela árvore que tem... O escudo do Floresta me lembra um pouco, tipo, aquela árvore que tem, parece, se não me engano, do Nottingham Forest também. Nottingham Forest, é parecida mesmo. É, né? Esperamos que tenha as emoções de um grande jogo, um jogo que vai ser importante para os dois lados que você acompanha aqui junto com a gente aqui, na mais forte do esporte aqui na Metrô. Rapaz do céu, já são não sei quantas, já são 4h56, 16h56 por essas bandas, né? Estamos naquela expectativa para começar a partida, aqueles negócios lá, aqueles protocolos lá, tudo ali, as duas equipes vão se ajeitando, os caras na quatro, esperando a partida começar. Enquanto isso, vai travando o player que eu tô assistindo. No caso, tipo, é meio complicado, né? Vamos ver isso, tá? Deixa eu ver. É, gente. Tá aqui o meu tá bem. No meu também, o meu não tá colaborando comigo. Ô, beleza. Beleza. Quando você não tem dinheiro pra você pagar uma plataforma inicial, você tem que recorrer a meios alternativos. Mas enfim, falando o Zé falando mais um pouquinho dessa série C. Dessa série C que vão ter que colocar em destaque uma coisa: a soberania do Mirassol, cara. Porque o que o Mirassol tá fazendo na série C não é. Maressol! É o Maressol, o Mirassol. O que tá fazendo nessa série C é sobrenatural, Zé. É mesmo, né? E também uma coisa que tem que se elogiar bastante é o planejamento que a Portuguesa tem, que é o Mirassol vem fazendo nos últimos anos, né? Tá fazendo nada, peraí. Deixa eu mudar aqui. Fazendo uma outra aqui. Deixa eu mudar aqui. Quem tá mudando? Mas enfim. Vamos lá, gente. Daqui a pouco você vai acompanhar as emoções do jogo aqui no metrô. Isso sim, internet, colaborar com a gente, né? É brincadeira, hein? Acho que é mais um site do que... Epa, olha aí, eita! Epa! Olha essa sacanagem! O cara vai ser graça. Vamos ver quem tá lá, gente. Sacanagem, Epa! Epa! Daqui a pouco vai começar a ser possível pra você aqui na rede da mais patina esporte aqui na metrô. Isso se a internet colabora com a gente. Vamos ver, já são 4 horas e 59 minutos. Acho que as duas que você faz a gente tá gramado. É isso, eu tô ajeitando tudo. Tem gol! Pintou gol aí, pode mandar bala, hein, Luiz. É gol do Grêmio, Campaz amplia o placar, Grêmio 2, Ponte Preta 0. Estamos começando a trabalhar as emoções da mais forte do esporte, daqui a pouco vocês vão acompanhar ABC por essa pela Série C do Brasil. Isso parece do José, seu velho, falando isso. Calma. Vamos lá, as duas equipes já estão com esse lado do gramado aqui, já estão tudo muito certinho, já estão jogando ali. Acho que é bom dar uma chamada aqui no Murilo também, tá na reportagem. Enquanto vai carregando aqui pra mim, acho que dá pra recapitular um pouquinho as instalações das equipes. O que você acha, Murilo? Opa, pode ser. Vamos tentando aqui, a gente dá um jeito, né? Vamos, time do jogo, vamos lá. Bora a transmissão aí. A gente vai pra transmissão direto. Vamos lá, galera. Daqui a pouco vai começar. Se já tiver começado, porque a gente vai estar carregando o cliente, estou gravando bastante. Então, começou? Olha aí na imagem. Deixa eu ver. Na imagem da transmissão, na imagem que não estou lá. Um das duas eu vou ter que ver. Pera aí. Gente, tá ouvindo? Primeiro eu sou bem esse mesmo. Daqui a pouco, a melhor programação. Tá bagaça, tá travando meu celular, gente. Acontece. Acabou, tá lá, peraí. O Dito tá querendo entrar aqui, me ajuda, senhor. Quer que eu vou segurando as pontas enquanto isso ou não? Eu posso agora segurar as tá pontas. Lá vem chegando a equipe da BC. Opa! Caiu embaixo aqui, ai meu Deus. Vou segurando as pontas quando recupero, tá, Zeca? Beleza, pode segurando aí. Então, a emoção do futebol aqui na Rádio Metrô. Lá vem o ABC já lançando a bola. Mas agora, volta a equipe do Floresta. Olha que habilidade. Opa! Mas não foi nada. É lateral para a equipe do Floresta. Será que a Floresta vai ser desmatada? Ou o elefante vai cair na selva? Vamos ficou ver aqui bom no... não, hein? É, não ficou bom. Vamos lá, aqui na emoção da Rádio Metrô, a Série C do Campeonato Brasileiro, amigo. Lá vem a equipe do Floresta na sua zona de defesa, tentando já sair do seu campo, já mandando o chutão pra fora. E já tá na zona de ataque, na ponta direita. Lá vem a equipe do Floresta levando. Olha aí, mais ligada no chute. A defesa do ABC fica. É, meus amigos. Série C do Campeonato Brasileiro aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Metrô. E aí o ABC tocando a bola bonitinho de leves. Fez a inversão de jogo, mas ligada no fluxo, a defesa do Floresta Toma aí. Opa! Cabecinha bonita, mas não foi da área. Lá vem a equipe do Floresta, mas ligado no ai, suave se recupera. Lá vem, opa, mas... Caraca, a defesa de todo mundo tá ligada no fluxo. E lá vem a equipe do Floresta. Na ponta esquerda, fazendo o trabalho de jogo e... Tome inversão, mas pra quem? Pra placa de publicidade. É lateral pra equipe do ABC. Você acompanhando pela Rádio Metrópole cada vez melhor. Aí, Fernando Macchioli. Um dos técnicos responsáveis. O gordão! O gordão da portuguesa! Cara, vai ser graça! É o gordão da ABC. Eita! Aí, ó, o cara que tem o nome de leite, Leston Júnior. Ficou não, hein? Hoje não ficou. Lá vem a equipe do Floresta, já na ponta direita, mas tem falta na parada. É falta pra equipe do Floresta. Izuku! Opa, Zeca, voltou aí, vai contigo! Tá voltando aí. Vem chegando a equipe do Floresta se segurando pelo campo de defesa. Voltou, recuou um pouco mais para trás. A equipe do Floresta vem chegando no campo de ataque. Bom lançamento que pode ter oportunidade. A bola vai pela linha lateral. Rádio Metrô, futebol e diversão você encontra aqui. A equipe Bola Furada também dá as caras no YouTube. Acesse o canal Equipe Bola Furada traço Rádio Metrô. Já estamos com 3 minutos do primeiro tempo e tá 0-0 esse partido entre ABC e Floresta. Aproveitando, Pedro, já que você tava acompanhando um pouco aqui, quando tava carregando a transmissão aqui pra mim aqui, como que tava as emoções do primeiro tempo? Por enquanto, um jogo bem, muito, bem trocado, um jogo de lá e pra cá, não muitas oportunidades, por enquanto, é aquele jogo... Opa! Terminou, opa! Caiu aí de novo? O Amir tá carregando, mas tá meio lento, hein, rapaz, no céu. Eu acho que a bola parece que tá travada, lá vem a equipe da ABC tendo chegado no ataque, mas foi tirado e o árbitro da falta. Dá falta com a equipe da ABC, parece. Já são custando quase 3 minutos e 44. Não deu falta, tava rodando a bola. Gente, vamos lá, acompanhando aqui. Pra vocês aqui na Rádio Betão, vamos acompanhando mais as emoções do Campeonato Brasileiro. Da vez, a equipe do ABC tentando se segurar pelo meio do campo. Recua um pouco mais pra trás a bola. O ABC vem se segurando. Vai tentar fazer o cruzamento do perto da grande área. E o celular vai travando de novo e você vai acompanhando o chute do campeonato. Vamos assim mesmo. Da vez, a equipe do ABC tentando fazer o lançamento do mesmo. Chegou, rapaz. Chegou ali, ó. Árbitro ali, discutindo ali. Vamos quebrar tudo. Vê no jeito que é show. Vamos lá então. Enquanto isso, aqui na Metrô você acompanha o tempo e o placar de jogo. Já estamos quase perto de 5 minutos de jogo, já são 0-0 entre ABC e Floresta. Outras informações com o Yuri, Rafael. Não tem não? E agora? Não. Ai, meu Deus! E não tá pensando o negócio do jeito que não, hein? Papelão, hein? Falaram que do jeito que tem a transmissão não tá aparecendo pra mim, que porra é essa, rapaz? Desculpa lá, meu, mas ao vivo acontece. Clica no ícone do Murilo. Já apareceu aqui, já apareceu. Desculpa. Agora já saiu de novo. Ô, porcaria, vamos ver. Agora tem que falar o placar. Já tá 0-0 aqui. Agora sim tem! Tem gol! Vamos lá, pela Série D. Afogados da Ingazeira diminui o placar contra a equipe do Asa. Agora, o Asa 2, Afogados 1. E na Copa Paulista, o Sertãozinho vai fazendo gol de vitória, por enquanto, em cima do Noroeste. Sertãozinho 2, Noroeste 1. Caiu, Zeca. Caiu, Zeca. Segura as pontas aí, Zuko, que a gente vai aqui seguindo também. Opa! Oh, voltou? Voltou, vai. Voltou. Zeca, ouvindo? Ouvido e claro? Agora sim. Opa! Vai daí! Voltamos. Lá vem a equipe do Floresta cobrando lateral. Vem segurando um pouco mais pra trás, um pouco no campo de defesa. É o canto do meio do campo, a equipe do Floresta. Recua um pouco mais pra trás. Vem segurando a bola. Já são quase 8 minutos do primeiro. Já são 8 minutos do primeiro tempo. Nada de gols entre a ABC e Floresta. Tiro de meta aqui vai cobrar. Equipe. Não pensei assim. Quem vai segurando a bola é o Pedro Paulo. Pedro Paulo vem segurando a bola. Segura lá, Pedrinho, Pepe, voltando a porra. Recupera é mais Pedro Paulo ou Paulo Pedro? Inverter na ordem, mas faz sentido, porque quase mesmo não, você inverte. Pedro Paulo e Alex, é o famoso PPA. Lá vem a equipe do Floresta, deixando chegar perto do ataque. Bom lançamento que pode vir para a equipe do Floresta, mas eu acho que marcaram impedimento, não conseguia avançar. As duas coisas, mano. É, foi impedimento. Impedimento. E vai lá, a bola volta de novo para o PPA, de novo, Pedro Paulo. A equipe do ABC segurando no campo de defesa. Fez o passe lá, tentando alcançar perto do meio do campo. Recua um pouco mais para trás a bola. Vem chegando a equipe do ABC tentando chegar perto do campo de defesa. E segurando, bom lançamento que pode vir por aí. Recua um pouco mais para trás. E segurando, boa oportunidade pode ter a equipe do ABC. Dando uma cabeçada na bola, chegando perto do campo de ataque, tentando fazer cruzamento, mas tira a zaga do Floresta. Recua um pouco mais para trás. E segurando a equipe do Floresta pelo campo de defesa, procurando algum espaço, vai fazer um passo, conseguiu, mas perdeu a bola. Tá vendo? ABC recua um pouco mais para trás. Vem segurando um pouquinho mais para trás, vai chegando a equipe do ABC tentando chegar perto do campo de ataque. Volta um pouquinho mais para trás, tentou fazer o corte, quase que perde a bola, mas a bola fica para a equipe do ABC, mas agora não deu jeito. A bola vai tentando chegar a equipe do Floresta no ataque. Boa oportunidade que pode ter agora. Vai tentando fazer uma oportunidade de fazer um cruzamento perto da grande área, vai tentar fazer um cruzamento. Segurou, tentou fazer um chute, a bola voltando, pega o goleiro, mas a bola volta e abre. Aqui na metrô você acompanha o tempo e o placar do jogo. Quando são exatos 10 minutos do primeiro tempo na Série C do Brasileiro, ABC 0, Floresta também 0. Outras informações do esporte com Yuri Rafael. Não. Vai ou não vai? Não. Olha aí, ó. Lá vem a equipe do Floresta no ataque chegando, foi derrubado dentro da área. Olha que tu vai dar o quê, hein? Nada! Segue o jogo. Segue, não. Olha que... Segurando o campo de defesa. Foi segurando a bola a equipe do ABC. Vem segurando, procurando algum espaço perto do meio do campo, recua um pouco mais para trás. Vem segurando a bola, uma boa oportunidade que vai tentar alcançar, mas não está conseguindo a bola. Volta de novo, vem recuando no campo de defesa. Recua um pouco mais para trás de novo para o Christopher. Caramba, é o do Pedro Paulo, caramba. Vem segurando a equipe do ABC, tentando procurar um espaço perto da grande área. Vem novo fazer cruzamento lá na outra ponta. Vai tentar dominar a bola, conseguir dominar ela. Pode ter uma boa oportunidade de passe, mas perder a bola. A gente depois a grande área vai estar dando o quê? Tá dando falta, parece. Usar que tá meio complicada a situação desse jogo, velho. Né? Tipo, uma bola tentando fazer o cruzamento da bola, agora ficava parando. Parece que foi derrubado algum jogador lá do Floresta lá, né? Tu falar, o papinho deu uma falta lá. Caindo lá o jogador do Floresta no meio do gramado lá. Eu acho que ele deve dar vantagem. Já estamos em quase 12 minutos do primeiro tempo, nada de gol da Série C. E vamos aqui, tem muita coisa pra rolar ainda. Tem muita coisa pra rolar ainda pra vocês ainda. Rádio Metrô, futebol e diversão você encontra aqui. As maquininhas de cartão mais baratas do país estão na Iuraf Eletrônica. bit.do/iurafmercadopago. Nossa, eu fiquei com baita de medo, tipo, porque tava vindo uma jogada perto da grande área e o cara do Floresta, de encontro com ele, pensei que ia fazer o goleiro, quase que eu pego o coma, ainda bem que o goleiro pegou antes. E quase fez um cama de gato por causa do goleiro. E vem chegando a equipe da ABC no ataque, pode ter uma oportunidade de bater com o gol, a bola vai pra fora! De meta, o ou foi pra fora? Tiro de meta. Foi pra fora. Bateu mal aí o Alisson. Bateu bem mal. Bateu bem mal. Bateu bem mal. A bola saiu ali na direita do goleiro. É. Foi meio esquisito o batendo de bola dele, hein? Informação aí. Muito bem, pela Série B, começando agora, São Raimundo de Roraima enfrentando o Motoclube do Maranhão. Mas chegando pelo segurando perto da linha de ataque para a equipe do Fluminense, mas já tirou a vaga do ABC, que vai tentando segurar um pouco a bola. A bola volta para a equipe do Fluminense, mas a bola volta de novo para a equipe do ABC. Recua um pouco mais para trás. É como estava dizendo, né? E lá vem o Fluminense do ataque. Tá vendo? Foi essa, vem segurando a bola, pode pintar uma boa oportunidade de bater com a bola. Não. Prato dos outros, falando mal, falando bem quando merece, é claro. Mas quando o JB falou mal dele, ele ficou putíssimo. Tem vídeo dele aí no Pânico, reclamando, xingando o JB e tal. Então é esse pessoal do Criticoverso, Klaus. Eles às vezes se enfrentam em críticas uns aos outros e uns lidam melhor, outros lidam pior. É verdade, Caio. É porque eu acho que o cara, ele não tá acostumado a ser julgado, na real, né? A profissão Exato. Dele é essa. E ele não tá se expondo geralmente tanto, né? Exatamente. Claro que ele no restaurante dele ali recebe críticos gastronômicos e tal, mas enfim, o cara tá mais acostumado ali a julgar os pratos que ele vê no Masterchef. É. Mas isso que é o duro também, porque você cria um telhado de vidro, né? Porque quando Sim. você é crítico de algo que você não se propõe a fazer, por exemplo, os críticos de cinema, geralmente eles não são diretores, cineastas, são, sei lá, jornalistas. É... Tentou bater pro Bobones e vai pra fora. O último foi esse que foi escanteio. Foi escanteio. Aí, bola cruzada na área, acho que quem vai cobrar agora tá mostrando por aqui, que tinha batido a cabeça de cinco do ABC, e é o Fábio Lima. Quase me chamaram de família. É, rapaz. Mas, ô, Zeca, essa empresa chamada Respeito Fatal, né? Eu só vou... aquela de... Que é isso, meu filho, não, calma. Não cita, porque é mais 18 e isso aqui é um programa de família. Vai vir bola cruzada na área do ABC, tentando chegar, uma cabeçada dentro da grande área para a equipe do ABC, vai tentar jogar a bola dentro da área, a bola recua um pouco mais para trás, mas a bola fica para a equipe do ABC. Vem segurando a bola aqui do ABC, que pode tentar uma boa oportunidade de tentar jogar a bola lá no outro, dentro da área. Ele segura na bola, vai tentar fazer o cruzamento, mandou lá na outra ponta, vamos ver se vai conseguir dominar a bola, mas conseguiu dominar a bola. Lá vem a equipe, da ABC tá chegando no ataque, mas perdeu a bola. A bola recua um pouco mais pra trás. Nossa, mandou uma bicuda na bola, a equipe do ABC tentando chegar na bola. Vem segurando, recua um pouco mais pra trás a bola, tentando fazer um passe, não tá conseguindo achar, não bate, rebate perto do meio do campo, mas a bola acaba ficando pra equipe do Floresta. Vem segurando, o árbitro tá dando quem? Impedimento. Aí eu pego o Silva de alguns árbitros que fica indicando dentro de uma coisa, porque eu tô pensando que a gente sabe que quem tá querendo indicar, a gente não entende. Se é um calvo, não tem confiança. Se é com cabelo, aí tem. É. Mas, vamos lá, vai pela lateral. É, mas um jogo bem chato por enquanto. Bem chato. Cara, vai ser graça. Tá que nem o jogo. Vamos ver. Quem tá pegando na bola é o camisa 6 do Floresta. Opa! O Floresta chegando pra aqui. Vem segurando, recuando um pouco mais pra trás. Não bate, rebate. Pode ter uma boa oportunidade aqui pro Floresta. A bola passa aqui pra você. Vem segurando a bola. Pode tentar fazer um cruzamento perto da grande área. Procurou um bom espaço. Pode pintar uma boa oportunidade pro gol. A bola voltando. Ih, parece que deixa eu ver. Bate, rebate, não dá nada, parece que a bola entrou. A bola foi pra fora. Hein? Mas deu perigo. Pra fora, saiu por cima do gol, mas deu perigo mesmo. Deu perigo, agora o Floresta tá chegando aí. Recuou na bola, o cara chutou a bola pela chutou por cima do gol. Mas já deu. Mas esse já tinha direção, mas só que foi muito. Ele pegou muito embaixo da bola, mas deu até perigo. Até raspou o travessão do Pedro Paulo. Agora o Floresta tá chegando bem, tá tendo já é a primeira chance com perigo da, do jogo. Vamos ver como vai ser. Ainda bem segurando a equipe do ABC, tentando chegar perto do campo de ataque. Boa oportunidade pode ter. Pode vir um cruzamento perto da grande área. Vai tentar fazer o cruzamento. Será que vai conseguir dominar? Tentou de cabeça! Boa oportunidade que tem a equipe do ABC. Toda de cabeça, errando, mas a bola não... Tem gol! Puta bola, tem gol aí. Vamos na bola aí, Yuri. Série D, gol do São Raimundo do Amazonas, do São Raimundo 2, Tocantinópolis 1, gol do Railson. E lá vem a equipe do Fernandes chegando muito perto de uma boa oportunidade, mas vai lá e tira, vai lá do ABC. Passou bem naquela... Camisa 17 da equipe do ABC, o Richardson, não é Richardson, não confunde Richardson com Richardson. Não. Ele parece que tem o dedo, Mick. É meio confuso. Ai, confuso. Muita gente que parece fazer um negócio muito esquisito, não. Tipo, ah, você fala. Do jeito que fala uma coisa, no jeito que é escrito é outra. Tipo. Ai, e agora tá dando o quê, hein? Tá dando falta pra equipe do ABC. A torcida do ABC tá bem agitada lá no Frasqueirão. Do primeiro tempo, nada de gols no Casqueirão. Vai chegando a equipe do ABC, vem tentando chegar perto do campo de ataque, vem segurando a bola, mas segurou. A equipe do Fluminense vai deixando, boa oportunidade pode ter, mas segurando a bola, vai chegando perto da linha. Ô Zeca, vou lhe falar, o jogo tá... Acho que os dois times estão muito nervosos em marcar o jogo. Tem gol! Os jogadores já estão fazendo muitas faltas, muitas paradas aí. E que pode ser prejudicial pelo jogo. Tome! E tem um aqui. Manda a bola, Yuri. Vamos lá, o Tocantinópolis acaba. Mostra aí o gol do São Raimundo. O Tocantinópolis acaba de empatar com o gol de Iotinho. São Raimundo 2, Tocantinópolis 2. Lá vem cobrança de falta para a equipe do ABC. Quem está se ajeitando parece que é o Alisson e... Mais um, deixa eu ver. Eu só vi, só consegui chegar só de número o Alisson mesmo, mas tem outro do lado dele. Deixa eu ver quem é. É o Alisson que tá na bola também. Vamos ver que é o outro jogador que tá lá junto dele lá. Ah, vai vir bola na área. Vai vir bola na área pra equipe do ABC tentar fazer o primeiro gol da partida. Bola bem interessante pra equipe do ABC tentar, quem sabe, tentar fazer o gol. Tentou a bola de cabeça, a bola vai pra fora. Esse deu um tiro de meta, né? Um tiro de meta para a equipe do Floresta. Vai lá, o Christopher, camisa 12, para cobrar a bola. Nome bonito, né? Christopher. Não. É, o nome bem diferenciado do tipo de passagem. Lá vem a equipe do Floresta tentando chegar perto do campo de ataque, parece que na bola, eu abro, tá dando o quê? Tem um jogador lá da BC caído, mas parece que ele tá dando o quê? Tá dando falta, parece. Tá amarrando chuteira. Amarrando chuteira. Enquanto isso aqui na Metrópole, você acompanhou o tempo e o placar do jogo? Pela Série C do Brasileirão, tá? APC 0, Floresta 0 no Frasqueirão. Peraí, deixa eu ver se tá chegando no ataque. Não, tá chegando. Peraí. Deixa eu ver se não tá chegando no ataque mesmo. Peraí. Não tá chegando mesmo. Então, mais informações com o Rafael. Muito bem, vamos atualizar aqui os jogos da Série C. Jogos encerrados. São José 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Atlético Cearense 3, Manaus 1. E então, a Série D, jogos já encerrados. Portuguesa Carioca 0, Aimoré 1, Real Noroeste 5, Anápolis 2. Informações da Copa Paulista também. Jogos encerrados. Água Santa 0, São Caetano também 0, São Bento de Sorocaba 1, Lemense 0. Eu tava vendo enquanto o Yuri tava falando, deu uma pancada forte, que a chance bem interessante que a equipe da VC teve. O goleiro da equipe do Fluminense fez uma baita defesa. É, o Wellington Reis ali que eu vi na bola, número 14. Foi um belo chute. Meteu um belo chute que fez o obrigou o goleiro Christopher do Floresta trabalhar. O ABC já vem chegando. É a segunda chegada do ABC depois daquele cruzamento. que tá chegando, tem que ser um pouco, porque tá jogando na tua casa e quer a vitória de qualquer jeito. É, quando você tá em casa, a equipe de casa tem que se impor em cima do adversário, e a equipe da DC tá fazendo isso, mas a equipe do Palmeiras não desiste, quer chegar um gol porque é muito importante, mas perdeu a bola. Na ABC tentando chegar muito perto, acabou sendo derrubado, mas não deu em nada. A bola volta para a equipe do Flores, recua um pouquinho mais para trás. Recua um pouco mais para trás do Renan Mota, que voltou um pouquinho mais para trás, fez o cruzamento lá na outra ponta. Boa oportunidade, pode vir uma bola cruzada na área para a equipe do Floresta. Ele segura na bola, boa oportunidade de passe. Tentou tirar a zaga da ABC, que manda a bola lá para frente. E a bola parece que vai chegando na bola, sempre vai pela linha lateral. Rádio Metrô, cada vez melhor. Sabadão na Metrô, todo sábado a partir das 8h30 da noite na Rádio Metrô. Esse é meu patrão! Vai segurando a equipe do Flores tentando chegar muito perto do campo de ataque, mas pelo amor de Deus, não consegue passar de um lado. Mas a equipe do Flores vem segurando a bola, boa oportunidade pode vir por aí. Pois não passe, tentando chegar, mas a bola volta. Com tranquilidade e serenidade para o Pedro Paulo. Ficou bom, Paulo não, Pedro. Hein? Jogou bom, não. Tá segurando a equipe. Da BC vai jogando a bola lá para a frentona. Da BC aqui consegue cansar a bola mais cedo. A zaga do Floresta já tenta, mas a bola volta para a equipe da BC que vai segurando pelo meio do campo. Procura espaços, toca um pouquinho mais para o lado. Vem segurando a bola, recua, indicando com troca de passes pelo meio do campo. A equipe do ABC tentando segurar algum espaço, mas não está conseguindo. A equipe do ABC vem segurando a bola. Segura, recua, mais um pouco, procurando alguns espaços. Não estou conseguindo achar nenhuma brecha também. Pode ter uma oportunidade de bater pro gol, mas perder a bola. A bola fica para a equipe do Floresta, que pode ter uma boa oportunidade de contra-ataque. Fez o cruzamento na outra ponta. Vem segurando a equipe do Floresta, tentando chegar a uma boa oportunidade. Mas a zaga do ABC está lá marcando e foi derrubado. Tá dando falta pra essa equipe do Floresta? Acho que foi falta. Foi falta. Olha aqui, já são quase 24 minutos do primeiro tempo. Nada de gols do Casqueirão. Vem chegando a equipe. Está tendo que chegar numa boa oportunidade de lançamento dentro da grande área. Boa oportunidade que pode ter a equipe do Floresta agora. Pode tentar um cruzamento dentro da grande área. Vai tentar um chute e voltou e mais pegar a bola. Não tinha ninguém, bola, aí fica difícil. Não tinha ninguém para receber, hein? Mas tentou, foi uma bela chegada, só o problema é que não tinha ninguém mesmo. Aí chegando a equipe da BC perto do campo de defesa, vai ser chegando perto do meio campo, uma boa oportunidade pode ter por aí. Lá vem a equipe do ABC tentando chegar perto do campo de ataque. Boa oportunidade, pode ver o cruzamento dentro da grande área. Vai tentar fazer o cruzamento, procurando algum espaço para fazer o cruzamento. Recua um pouco mais para trás, vem segurando a bola. Equipe do ABC tentando fazer um cruzamento dentro da grande área, vai tentar abençoar na bola, mas passa por todo mundo, a bola fica para o cruzamento. Rapaz do céu, tentou fazer um cruzamento, tentou dar uma cabeça na bola, mas não pegou muito bem na cabeça. Né? Mas equipe do Floresta vai se ganhando no campo de defesa. Mas, ô Zeca, vou lhe falar, o jogo... É, eu já falei, o jogo vai ser ruim. O jogo vai ser truncado, não vai ser bom pra se ver. E olha o que eu tô falando. Vai chegando a equipe do Floresta tentando chegar perto da grande área, mas perdeu a bola. A equipe do Floresta tenta recuperar a bola, recua um pouco mais pra trás. A equipe do Floresta vai tentar fazer o cruzamento da grande área, a bola se segurando, vai tentar uma boa oportunidade. Foi derrubar dentro da área, tá dando o quê? Tá dando pênalti! Não! Pênalti, preocupa ou não tá dando? Deu cartão amarelo pro jogador do Floresta ali. O simulação. De amarelo, a gente já vai identificar quem que é melhor aí. Rapaz, eu achei que foi pênalti, viu? Eu também achei, cara. Impressionante. E foi ele derrubado daí. Aí, ó. E caiu sozinho. Número 10, Renan Mota. Ah, número 10. Tem gol! Considerável, né, Nuno? Simulou. Vídeo. Deu uma de Neymar Júnior. Por isso levou o amarelinho. Primeiro do jogo. Muito bem, vamos lá, tem gol, e é gol do Cruzeiro. Estênio, no segundo tempo, abre o placar para a Raposa. Cruzeiro 1, Bahia 0. Cabulosa! Lá vem, e vai ter cobrança lá para a equipe do ABC, perto da grande área, voltou, recuou um pouco mais para trás, vai tentar fazer o cruzamento do chute pro gol. Sem defender o gol, peraí. Tá trolando da gente aqui que tá PC, porque a gente sabe que vai vir bola da área, a gente não sabe se vai vir cruzamento ou a bola vai ser chute direto. A bola fica chegando bem, também se recupera, pode ter que ir pra PC agora. Vai segurando a bola, nós perdemos. A equipe do Floresta vai tentando chegar perto do contra-ataque. Não bate, rebate perto da região do meio campo. Recupera com certeza a bola, fica pra equipe do ABC. E vem segurando, recupera com mais pra trás a bola. Segura um pouco na outra ponta. Equipe do ABC tentando fazer o cruzamento. Tira de cabeça, vai voltando a bola pra equipe do Floresta. Tem oportunidade no contra-ataque. Vem se segurando um pouco mais pra trás. Boa oportunidade, pode ter a equipe do ABC agora. E vai segurando pelo meio do campo. Vai chegando a equipe do Floresta perto do campo de ataque. A zaga do ABC tá marcando bastante. Boa oportunidade que pode ter aqui a equipe do Floresta. Bem, o cruzamento da grande área, a bola bate na zaga do ABC. Já são 28 minutos do primeiro tempo. Nada. Enquanto isso, na geradora, só... É a Cris Vega, a música parece aqui. Pra 18, essa geradora, meu filho. Vai tentar. É coisa de sapequinha, é coisa proibida. Tudo que você viu ali é pinto de travesti gay. A geradora está com muitas, digamos, sapecagens. Zeca, Izuco, uma informação. Izuco falou aí que atrás do Pedro Paulo tem uma propagandazinha um tanto quanto... É, atrás do Christopher também tem, tá? Pode reparar aí. Apenas uma informação útil para esta partida de hoje. Fatal M. Só isso. Opa! Já estamos perto dos 30 minutos do primeiro tempo. Nada de contrão. Não ficasse queirando, mano. Chegando a equipe do Vasco tentando ficar perto do campo de ataque. Recua um pouco para trás. Boa oportunidade. Pode ter a equipe do Floresta. A bola fica um bate-rebate dentro do meio do campo. Ninguém sabe quem fica mais nessa bola. Vai ficando para a equipe do Floresta, que está muito perto do campo de ataque. Boa oportunidade. Pode ter a equipe do Floresta. Um bom cruzamento na grande área. Será que vai conseguir receber a bola? Vem um pouco travado, mas a bola vai pela linha de fundo. É, o jogador. Peraí. Pode falar. Aqui na metal você acompanha o tempo e o placar de jogo. Na Série C do Campeonato Brasileiro, nada de gols do Vasqueiro em 29, quase 30 minutos de jogo. ABC 0, Floresta também 0. Mais informações com o Yuri, Rafael. Muito bem, vamos aqui coletando mais informações para você. Como tínhamos relatado agora, Cruzeiro 1, Bahia 0. Detalhe para o Cruzeiro, um jogador a menos, um jogador foi expulso durante a partida. Enquanto isso, temos outros resultados. Intervalo, Grêmio 2, Ponte Preta 0, Vila Nova e Vasco vão no intervalo por 0-0. Vai chegando a equipe do Vasco perto do que até que não já perdeu a bola. Izuco, o que você ia falar de ter chamado o negócio do placar? Não, eu só queria falar que o jogo praticamente muito nervoso e também truncado e feio, cara. Porque o jogo tá muito nervoso, as duas equipes não estão lidando com o jogo, com a magnitude que o jogo está representando para as ambas equipes. O ABC tentando uma vaguinha para o G8, para a próxima fase do quadrangular, e o Floresta simplesmente tentando alguma coisa. Acho que o Floresta tentou mais do que o ABC, mas também está com poucas coisas, Zeca. Mas é um jogo também muito feio, as duas equipes estão errando muito. Ainda vem a equipe do Floresta, um pouco mais para trás. Boa oportunidade, a Floresta vem segurando pelo campo de defesa, tentando chegar perto do meio do campo, mas a equipe do ABC vem segurando. E tem momentos também que a bola fica num bate-rebate no meio do campo e a bola não avança. Isso que está mais incomodando o jogo. Isso mesmo, é um jogo muito nervoso para as duas equipes e praticamente muito feio. E lá vem a equipe do ABC chegando perto do campo de ataque, a bola tá chegando na ponta, vamos ver se vai conseguir fazer um cruzamento de área, que tá ficando com a bola na equipe do ABC. É o Alisson. Alisson recua um pouco mais para trás a bola. A equipe do ABC vai tentando ficar muito perto do gol, recua, toca um pouco mais para trás, vai tentar fazer uma batida pro gol, tentou bater no gol, a bola bate na zaga do Floresta, mas a bola volta de novo, bate de defesa da equipe do ABC. Ô Zeca, desculpa interromper, mas o que tem de propaganda de jogo de apostas na série isso é brincadeira aí, olha o ABC. Aí tentando chegar aqui do ABC no ataque, mas não pegou muito bem na bola, agora volta pro goleiro. Olha a quantidade de propaganda de casa de apostas. Meu bem, a metade dos anúncios que tá no. Eu ia falar outdoor, disse é o jeito certo, mas outdoor é assim que a gente. Placa de publicidade. Isso, isso. Metade? Nossa, placa de publicidade, quase todas as são de casa de apostas. Mais da metade, velho. Não, vou até contar. Que não é, você conta nos dedos, é duas que não é. Que eu vi ali, duas, três que eu vi que não é aqui. Ó, não, é mais tipo... outra, três. Tem a Gol ainda. Isso, é Gol, a negócio Opa, de fora e o banco. Uma passagem de campo pra gente. Ó, vamos lá, calma aí, vamos lá. Ó, tem um, dois, três, quatro, que é a Quassolite. É, são quatro. Opa, cartãozinho aí, hein? Cartãozinho pro jogador. Xiii. Agora mais três. Ali uma faltinha. Quem tomou ali, amarelo? Deixa... Fizeram uma falta ali no Iago, hein? Vamos ver quem foi que tomou cartão. Derrubaram, Iago! Quem tomou cartão amarelo. Chegou ali, cotovelada mesmo, foda-se. Foi no braço ali. Ele gosta. 14. Número 14 de Wellington Reis. Amarelinho pra ele aí. Wellington Reis que foi pra Wellington. Nada de Reis, porque ele não tem nada de inteira de monarquia. Nossa. Isso mesmo. Obrigado, Lore. Olha lá. Aí chega 33 minutos do primeiro tempo. Vai vir bola cruzada pra equipe do Floresta. Pode ter uma boa oportunidade. Vai vir bola cruzada na área. Estão ajeitando os últimos detalhes da barreira. Vamos ver se vai vir perigosa essa bola. Mas é uma chance muito boa. Viu, Zeca? O Floresta já abriu o placar na bola parada. É, porque do jeito que tá, acho que só vai uma das duas que vai fazer gol só na bola parada. Bom cruzamento na hora de cabeça, não bate, rebate danado, recua um pouco mais pra trás, vai tentando segurar um pouquinho mais pra trás. Pode vir bola cruzada, veio bola cruzada na área, pode tentar uma boa oportunidade de cabeça, não consigo dominar bem na bola. Não conseguiu pegar bem na bola, tinha uma boa oportunidade de chutar. Vai fazer uma boa oportunidade de bola parada, mas não deu muito bem, não. A bola vai segurando pelo Pedro Paulo. Pedro Paulo fez o passe na pelotinha de defesa. E vai segurando um pouco mais para trás aqui, também se tentando chegar, fazendo um passe por meio do campo. E segurando a bola. Fez o passe aqui, tudo bem, se vai chegando perto do campo de ataque. Vai tentar fazer o passe. Boa oportunidade, pode ver aqui, também se tentando fazer o cruzamento. Vem segurando a bola perto da linha de escanteio, linha de fundo. Boa oportunidade, pode vir para cruzamento da bola de cabeça, equipe da ABC. E defende o goleiro. Tentou dar uma cabeçada na bola, equipe do ABC. Parece que foi o Wesley Piontec, se não me engano. Isso, ele mesmo. Toque de cabeça foi bem. O goleiro defendeu tranquilamente. É, rapaz, o Zeca. As chances dos dois times já estão aparecendo. E é na bola parada. Nos cruzamentos, as duas equipes estão indo bem. Mas só que quem está sendo mais efetivo nessas bolas é o ABC. Mas vem o ABC tentando segurar perto lá pelo meio. Opa! Que isso, meu filho? Calma! Como diria o nosso famigerado seu, José? Não, Fábio Lima! Não é assim! Meu Deus! O cara vai tentar segurar a bola, se escorregou todo na bola. Aí não. Beleza. Ai. Chegando perto do campo de ataque. Vem segurando a bola. Caiu de novo. Mas a bola fica pra equipe do Floresta. Tá dando o quê? Tá dando falta, parece, pra equipe do Floresta. Isso, falta pra equipe do Floresta. Você na geração de imagens, o Alfredo. Eu ia falar Alfredo. O nome do cara, mesmo camisa 20, é Alfredo, né? Ficou fudido, pô. Não. Alfredo, isso. Alfredo, ô nomezinho. Ô, oh, eu vejo esses nomes, pô. Ah, mas não tem amor pro próprio filho, não, cara. Sinceramente. É brincadeira, hein? Tá chegando a equipe do Félix, tenta se um pouquinho, recuando passe pra trás para o meio do campo. Recupa com o pra trás lá pro goleiro da equipe do Floresta, o Christopher. Christopher volta pra gostar até do campo de defesa, volta de novo pro Christopher a bola, né? Ele passe pela linha de defesa e nada de chegar perto do campo de ataque. Vem chegando aqui, vai se jogar uma bola cruzada mais pra frente. Uma oportunidade pode ter por aí, não conseguir dobrar a bola. A bola volta pra equipe da ABC. Fez o passe. Quase que perde a bola, mas a bola fica pra equipe da ABC. Recupera mais pra trás, perto do meio do campo. Pode vir uma boa oportunidade pra equipe da ABC, mas não conseguiu liberar a bola. Tentou fazer o passe, mas a bola um forte de vaso acabou enfiado pela zero. Mas, Zeca, já chegando quase no final do jogo, do primeiro tempo, é um jogo que eu vou poder dizer muito pouco produtivo, vou dizer. Por isso que nós ficamos zoando aqui. Um jogo muito pouco de produção das duas equipes, que acabaram resultando nisso. Um jogo apático e chato e também muito truncado. É isso mesmo, né, Pedro? Tipo, se for dependendo do jogo para continuar assim pro segundo tempo, a gente vai ter que ativar a estratégia lá assim no início, tipo, falar uma receita de bolo durante o jogo, velho. Porque... É, falar receita de boba caseira, tudo mais, essas coisas. Boba caseira? Se for de comida, até mais, né? Se for de comida, até mais. Aquelas bobas de chocolate, tudo assim. Ai, ai, ai. É brincadeira, hein? Do campo de ataque, vem recuando um pouco mais pra trás do meio do campo, não consegue passar do meio do campo a equipe do Presta. Quase que bem, foi assaltada a bola, vai chegando a equipe do... Opa! Ai. Ó pancada brava que tu tomando aí, nada de conseguir passar ataque, já toma rapa. Uma caseira de chocolate e ele mandou. Vai chegando a equipe da DC tentando chegar perto do campo de ataque, mas perdeu a bola de novo. E aqui na metade você acompanha o tempo para cair de jogo. Cadê pra cá? Pera aí. Edu, Zera! Morreu! Opa, tá aí. Ele gosta. Então vamos tentar chamar de novo? Aqui na metade você acompanha o tempo para cair de jogo. Foi 39 minutos do primeiro tempo da Série C do Campeonato Brasileiro. Já tá quase no finalzinho da primeira fase. Tá 0-0 entre ABC e Floresta pra vocês. Mais informações com o Yuri Rafael. Não. Vamos lá. Tem relação sim. Vamos lá. Brasileirão Feminino a 2, jogos encerrados. América Mineiro 1, Atlético Paranaense 3, Bahia 4, Fluminense 2, Botafogo 2, Vasco 2, Ceará 1, Botafogo 1, Minas e CESP 1, Aliança de Goiás 0, União Desportiva Alagoana 1, Fortaleza 0, Iranduba da Amazônia 1, Cefama 2. Rapaz do céu, a cobrança de falta que teve agora para a equipe do Bessão Abalba perigosa. É brincadeira, parece que deu, parece uma manchete, que nem partida de vôlei pra conseguir defender a bola. Se pega um pouquinho mais forte, eu acho que não daria pro Christopher não, isso. Vamos lá na bola, roçando o replay. Caramba! Alô. Parece que deu uma manchete na bola, não vou conseguir segurar. Opa, eu falei mutado, falei entre as paredes. É falei brincadeira, como... hein? Falei... Parabéns, Zé! Eu parecendo um... esquizofrênico. Opa! Derrubaram aí, mas o jogador... Todos os Ô, Zeca, opa. Mas falando da falta, um chute bem forte, hein? Por parte do jogador do ABC, que fez o goleiro Christopher trabalhar. Se fosse um pouquinho pra cima, não dava pra ele não, viu? Então, uma batida bem forte. Você pega um pouco pra pensar se a bola sobe um pouquinho, mas mata o goleiro, rapaz. É, rapaz. Que é isso, meu filho, calma. Ó, acho que pra mim foi a melhor chance do jogo, essa falta. E isso se o ABC não tiver perto, chega no campo de ataque, vai tentar fazer o cruzamento na grande área, mas a bola quase sai pra lateral, perdeu a bola. Já a bola vai ficando no campo de defesa pra equipe do Floresta, que vai tentar chegar na oportunidade do contra-ataque. Vai correndo perto pelo meio do campo, a equipe do Floresta tentando chegar perto. Vem na correria procurando algum espaço, alguém daqui pra fazer um passe. A bola bate, a gente não dá pra você, volta a equipe da ABC tentando chegar uma boa oportunidade. Faltando um bate, rebate lá. Ô, mania chata, fica batendo. Essa bola bate e não sai do meio do campo. Isso que tá incomodando. Que isso, meu filho? Calma. Que isso, meu filho? Calma. De novo, mais uma falta no jogo. Ô, jogo que tá tendo falta, hein? É que nós avisamos. Número 18, Renan, com H, tá? É isso que nós falamos, Zeca. O jogo muito truncado. As duas equipes precisam do resultado e vai ter muita falta. E, no, e eu me impressiono da quantidade de falta que tá tendo nesse jogo. Um pessoal, tanto as duas equipes tem que ficar ligado pra não fazer falta boba. Porque se faz uma falta boba dentro da grande área, vixe Maria. É, rapaz. Oh, opa, o Eduzeira falou aqui. Meu, é que meu pai falou que o vizinho tombou o caminhão dele. Eita, meu. Nossa senhora. Rapaz. Então tá bom. Ih, pressão de... Nossa, deu uma travada na transmissão, agora fiquei com puta medo. Mas é falta, ah, deu falta. Volta pra equipe da BC que vai comer a perna da grande área. Já estamos em 42 minutos com o tempo. Cadê o monótono? Nada de gols ainda no casqueirão. Acreditando nos últimos detalhes, vai com bola cruzada na área. Bola autorizada, vai vir bola cruzada na área, tentando dominar na bola. E a bola chega tranquilamente para o Cristo. Papelão, hein? Ah, te meteu, futebol e diversão, você encontra aqui. IJS Publicidade, criação de spots, vinhetas e edição de vídeos a preço justo. 89-99992-7022. Mas chegando a equipe do Flamengo, tem que chegar perto do campo de ataque. E eu não sei o que pode acontecer no final da jogada, porque travou pra mim. Mas vamos lá. Tentando um bate-rebate danado, a equipe da ABC tentando chegar perto do campo de ataque, a bola recua um pouco mais para trás. Lá vem a equipe do FSC tentando chegar perto. Ele segurando a bola. Lá vem a ABC chegando perto do campo de ataque, vai tentar fazer o cruzamento dentro da grande área. Tem essa qualidade tipo enchendo um monte de foto ao mesmo tempo. Vai tentar fazer o cruzamento da área. Da equipe do Floresta tem seu... Ele gosta. Qualidade também tá dando uma travada aqui na transmissão, por isso que posso dar um pouquinho de demorar um pouco para pegar a jogada, mas tamo indo. A minha equipe do ABC tentando chegar perto da grande área, perdeu a bola. A equipe do Floresta recua, vem segurando no campo de defesa, tentando chegar perto do meio do campo, não tá conseguindo, porque a bola fica rebatendo na zaga do ABC. Lá viu o ABC tentando chegar perto da bola de área, parece que vai tentar fazer o cruzamento da grande área. Vou poder dar um de cabeça. Entrou? Entrou! ABC? ABC? Mas o Zeca, isso que eu não estava falando, o caminho das duas equipes era esse. O gol vai ser saído, vai ter que sair na bola parada. Para um jogo tão faltoso como esse, vai ter que sair na bola parada. E saiu. E o ABC aproveitou e marcou. Gol do Enan, 1-0 pro ABC em cima do Floresta. E vai conseguindo aproximar na zona de classificação. Vai se segurando pra tentar ir pra segunda fase da Série C. Tem um minuto de aquecimento, vamos até 45. Já tá quase praticamente chegando já aqui. Seria ideal 3 minutos, mas beleza. Cobrança de falta para a equipe do Floresta, a bola vai cruzar de novo na grande área. Pode ter uma oportunidade também para a equipe do Floresta para chegar lá. Tá se ajeitando nos últimos detalhes da barreira. Autorizado, vem cruzamento da grande área, vai tentar a bola de cabeça. A bola foi para fora. Vem escanteio para a equipe do Floresta no finalzinho do primeiro tempo de jogo. A PC agora a pouco acabou de ficar com o Edan. Vem bola cruzada na área da equipe. O Floresta tentando chegar no empate e foi eu derrubado ali. Eita, mas tá tendo um estranhamento entre as duas equipes que eu vou te falar. Fica naquele pega-pega desgraçado dentro da grande área. É complicado. Vai segurando a equipe do Floresta aqui, o árbitro tira a bola, vai atualizado. Vai tentando chegar a bola perto de cabeça, tira a zaga da ABC. Mas a bola volta pra equipe do Floresta, vai tentar chegar cruzando e o árbitro apita pro fim do primeiro tempo. 1-0 para a equipe da ABC no casqueirão. um finalzinho praticamente do primeiro tempo, quem marcou o gol foi o Enan. Cruzamento, né? Porque só assim mesmo eu consigo fazer gol desse jogo. E o Zuko, antes de passar a bola pro Yuri, qual que foi esse primeiro tempo aí? E, como eu disse, o ABC, como eu disse, as duas equipes vão ter que encontrar a maneira de chegar ao gol na bola parada, porque o jogo foi faltoso, foi feio de se ver, até zoamos aqui, porque não tem como. O jogo tava muito feio, muito chato, monótono, e a equipe do ABC encontrou essa chance mais do que o Floresta. 1-0 pro ABC, gol de Renan de cabeça, um belo cruzamento, final. E agora o ABC vai ter que segurar a vantagem, ok, ampliar, mas pelo jeito vai querer ampliar. Porque vai ser bem necessário para esse segundo tempo, então as duas equipes vão ter que se comparar bastante no segundo tempo. Tanto a equipe vai ter tentado buscar um resultado, que está dando uma virada, ou talvez a equipe vai tentar ampliar o resultado. E agora no momento, eu vou passar essa bola para um certo alguém aí, quando a gente se recuperando nesse intervalo. Lembrando do segundo tempo, eu e o Júlio estão voltando também, em vez de quando no meio do intervalo, beleza? Eu passo a bola agora para Yuri Rafael. Yuri Rafael! Estamos de volta às 17h49 para você aqui na Rádio Metrô, depois de um modorrente primeiro tempo, mas logo um golzinho no final, ABC 1, Floresta 0. Renan é o autor do gol que vai aí dando a vitória provisória ao Fortão, ao nosso recordista mundial de títulos locais, o ABC de Natal, Rio Grande do Norte. Enfim, vamos falar. É isso mesmo. Vamos lá, vamos falando em nome de JS Publicidade. Precisando de um anúncio para sua empresa ou uma identidade para seu negócio? Conte com a gente. 89-9992-7022. E Murafa Eletrônica, uma nova forma de facilitar sua vida. Acesse 20.com.br/Murafa Mercado Pago e adquira sua maquininha com desconto. Começamos agora o nosso intervalo inteligente. De por enquanto, ABC 1, Floresta 0. Começando com as considerações, com a visão de jogo do nosso Zeca Lima. Para você, o que você achou deste primeiro tempo? É que a gente comentou agora no finalzinho, que eu comentei agora com o Zuko, que tipo, foi um jogo meio chato no primeiro tempo, porque a bola não conseguia passar no meio do campo, ficava num bate-rebate muito feio. Na bacia dos milagres, não conseguia fazer um gol, no cruzamento também, porque só se lembra que fica com perigo no gol do adversário, ou em bola cruzada na área, ou em bola parada, porque em questão de jogada a bola não conseguia passar do meio campo as duas equipes. Então o jogo foi bem chato no primeiro tempo, porque só ficava nisso, o jogo fez bastante falta também. Foi um jogo bem truncado também, mas também foi meio chato de acompanhar com essas bolas que não conseguiam passar direito no meio do campo, né? Mas esperando que no segundo tempo as equipes melhoram um pouco no gramado, né? Melhoram um pouco no segundo tempo. Né? Muito bem, esse foi o nosso Zeca Lima com as suas considerações. Zuko, gostaria de comentar mais alguma coisa, acrescentar alguma observação? Eu só quero dizer uma coisa, vou dizer rapidinho, o Floresta tem que melhorar, senão a sua vaga para a Série D pode ficar muito bem encaminhada. E o Yuri Zeira vai querer mijar. São as coisas da vida. Vamos lá, 17h51. Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para o nosso intervalo, nossos compromissos comerciais, que daqui a pouquinho nós vamos chamar... Diga! Ah, sim, desculpa. É porque você falou aí do Buzeira, mas vamos falar aí do... Vamos chamar aqui o nosso Murilo para fazer o... Para fazer também o seu panorama e também trazer as estatísticas, se for possível, de ABC 1, Floresta 0. Com você, Murilo. Boa tarde a você, Yuri, aos amigos da Metrô. Olha, o jogo de hoje realmente foi bastante truncado ali. Muito bate-rebate, é um chuta dali, um recupera dali. Eu achei até que seria menos equilibrado, né? Eu achei até que esse jogo seria menos equilibrado, né? Levando em conta aí a posição de ambas as equipes na tabela, né? Eu achei que seria menos equilibrado. E o ABC conseguiu ir bem, fez o gol aí, foi feliz. Floresta também conseguiu fazer algumas chances de destaque, é claro, né? Conseguiu ter algumas chances de destaque, mas talvez aí quem foi feliz mesmo, o ABC, né? Em casa aí. E vamos trazendo aqui alguns dados, né? Embora não foi possível trazer tantos dados assim, né? E carece muito disso na internet. Mas vamos com o que a gente tem aqui, né? 5 faltas para cada lado. O ABC finalizou mais, tá? 6 finalizações contra 3 do Floresta. 1 impedimento para cada um. 1 cartão amarelo para cada um, né? E, assim, posse de bola aqui a gente não conseguiu trazer aqui, né? Tem muito pouco, como eu disse, muito pouco dado. E, consequentemente, esse resultado pro ABC tá sendo muito bom. Porque o ABC tá chegando agora na vice-liderança do campeonato. 27 pontos contra 29 do Maresol, né? E o Floresta continuando em 16º, 16 pontinhos ali, colado no Atlético, né? O Atlético que conseguiu tirar um pouco o pé do acelerador, né? Ganhando o Manaus, né? E talvez agora consiga fazer um campeonato mais tranquilo, né? Muito bem, esse foi o nosso Murilo Augusto com as suas análises e as suas informações. Antes de irmos para o intervalo, rapidinho informando para você, gol do Vila Nova, Bonato, Vila Nova vai ganhando do Vasco por 1-0. Informação para você, torcedor do Tigre. Agora sim, 17h54 minutos, vamos para os nossos compromissos comerciais, que já a gente está de volta com mais gol, com mais informação e também as emoções do segundo tempo de ABC 1, Floresta 0. Continue com a gente, Rádio Central, Futebol Diversão, você ouve aqui. E aí, tá curtindo a nossa programação? Então aguenta aí, que daqui a pouco o melhor do Web Rádio está de volta. Cada vez melhor. A Rádio Metrô está trabalhando para levar até você sempre a melhor programação com alta qualidade. E para que a gente continue sendo cada vez melhor, precisamos da sua ajuda. Apoie a nossa emissora a partir de R$2 por mês, acessando apoia.se/Rádio Metrô. Ou faça sua doação através do Pix. Nossa chave é contato.radiometrô@gmail.com. Todos os apoiadores serão mencionados em nossos programas. Ajude a nossa emissora a continuar fazendo jus ao seu slogan. Rádio Metrô, cada vez melhor. Siga a Rádio Metrô nas redes sociais, Twitter, @CNT_Rádio e Instagram, @RádioMetrôFC. Tá precisando divulgar a sua empresa ou dar aquele upgrade na sua marca? A IJS Publicidade pode te ajudar. Gravamos offs e spots comerciais para divulgação em rádios e carros de som, editamos vídeos para canais do YouTube e redes sociais, e criamos artes e identidades visuais para empresas. Entre em contato e faça seu orçamento. 89 99992 7022. IJS Publicidade, conte conosco para divulgar o seu negócio. Ah, e agora estamos de site novo, hein? Acesse aí, bit.do/IJS Publicidade. A tecnologia muda a todo instante e as maquininhas Point do Mercado Pago estão com muitas novidades para o seu negócio. São novos modelos com mais benefícios e o que é melhor, além dos pagamentos por aproximação ou QR Code, agora todas as maquininhas oferecem pagamento também via Pix. É mais praticidade e segurança para você e seu cliente. Com a Iuraf Eletrônica, sua empresa só tem a ganhar. Acesse agora bit.do/YURAF Mercado Pago e adquira sua maquininha com preços que cabem em seu orçamento. Iuraf Eletrônica, uma nova forma de facilitar sua vida. A Rádio Metrô informa a hora certa. Anuncie no rádio. Anuncie. Anuncie no rádio. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Você já tá cansado de ouvir esses anúncios genéricos, eu sei. Mas em vez de textos melosos ou contos da carochinha, que tal apresentarmos dados concretos? Por exemplo, sabe quantos acessos a Rádio Metrô teve agora no início do ano? Mais de 6 mil. Imagina 6 mil pessoas conhecendo seu produto ou empresa. Sem contar que anunciar em web rádio é muito mais barato do que anunciar em rádio comercial, até em rádio comunitária. E seu anúncio vai para todo o Brasil. Então tá esperando o quê? Fala com a gente pelo nosso e-mail, contato.radiometrô@gmail.com, e saiba como ter sua marca aqui na programação da Rádio Metrô, a plataforma ideal para você anunciar e se destacar. Sua noite de sábado na Metró é diferenciada. Cadê a alegria falsa do meu elenco? Cadê a alegria falsa? Os assuntos da semana, a boa música e muita bagunça. Que desgraça foi essa que eu acabei de ouvir? Sabadão na Metró, com Ronald Luiz e grande elenco. Aê! Que bosta! Pessoal que ouva pra ouvir. Todo sábado, a partir das 8h30 da noite, na Rádio Metró. Um beijo à família brasileira! Ei, você que tá ouvindo a Rádio Metró, só queria te deixar um lembrete. Você já tomou água hoje? Se não, vá tomar água. É melhor ter uma pedra no seu caminho do que uma no seu rim. E você tá mal ajeitado, né? Arruma essa postura pra seguir ouvindo a nossa programação, tá? Uma mensagem da Rádio Metró em favor da sua qualidade de vida. Olha aí, não falei que era rápido? Estamos de volta com mais música e entretenimento pra você. Cada vez melhor, Rádio Metró. Equipe Bola Furada, Yuri Rafael. Estamos de volta aqui pra você, aqui na Rádio Metró. Informação, emoção, futebol e diversão. ABC1 Floresta Zero, você vai acompanhando mais uma transmissão da sua equipe Bola Furada. ABC1 Floresta Zero, que você vai acompanhar daqui a pouquinho as emoções do segundo tempo. Mas vamos, antes disso, vamos fazer um giro rápido pelo futebol aqui, pelos demais jogos deste sábado. Começando pela Série B, Cruzeiro e Bahia, por enquanto, indo para o final do jogo, já nos acréscimos do segundo tempo. Aliás, jogo acabou de acabar, é ótimo, né? Jogo encerrado, Cruzeiro 1, Bahia 0. Enquanto jogos rolando, Grêmio 2, Ponte Preta 1. Ponte Preta acaba de diminuir o placar. Então, e lá em Goiânia, Vila Nova 1, Vasco 0. Pela Série C, jogo do momento, intervalo, além de intervalo entre ABC e Floresta, tivemos outros jogos já encerrados. São José 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Atlético Cearense 3, Manaus 1. Pela Série D, o único jogo rolando agora está no intervalo, São Raimundo de Goiânia 0, Motoclube também 0. Pela Copa Paulista, encerrado agora há pouco, Noroeste perdendo do Santos Sertãozinho 2-1. Vitória do Sertãozinho pelo... Vamos falar também de futebol internacional, futebol sul-americano na Bolívia. Daqui a pouco, o jogo encerrado agora há pouco, Santa Cruz 2, Oriente Petroleiro 1. Pelo campeonato... Chegando aqui as informações, pelo campeonato chileno, jogos encerrados agora há pouco, Antofagasta 2, Audax Italiano 3, Coquimbo 2, La Serena 0. Pela Colômbia, Águilas 3, La Equidad 0, jogo encerrado. No Equador, jogo no intervalo, primeira divisão, Orense 0, Cumbaya 1. No Paraguai, primeira divisão, começando agora no primeiro minuto, Amelano e Itacoari. Esse é o jogo pelo Campeonato Paraguaio. Pelo Campeonato Peruano, Carlos Manucci e Alianza Lima, aos 29 minutos do primeiro tempo, o placar por enquanto é de 0-0. Demais jogos que já foram encerrados: Alianza Atlética 3, Cantolão 1, Grau 3, Carramarca 1, Sport 2-2, União São Martín 0. Pelo Campeonato Uruguai, jogos encerrados: Liverpool 3, Maldonado 1, Albion 1, Peñarol 3, e agora o jogo Wanderers e Rentistas, empatando em 0-0 aos 26 minutos do primeiro tempo. É isso, meus amigos, quando são 18 horas e 1 minuto, 6 horas da noite, 1 minuto, desejo uma ótima noite para você. Agora vamos com as emoções do segundo tempo, o segundo ato deste espetáculo, ABC 1, Floresta 0. Vamos chamar a nossa bancada mais uma vez para os nossos estúdios. Zeca Lima, Zico Pedro, Murilo Augusto e eu a qualquer momento com informações de jogo, informações de gol para você aqui na Rádio Metró. Para vocês, bom segundo tempo, bom jogo! Vamos embora, galera! Tava vendo, observando o Yuri fazer sobre os jogos escutei pelo mundo do campeonato, né? Eu estava comentando sobre o corpo do livro, praticamente o terror de um certo esportivo, Leite e Alan Sport. É, que o Leite foi o time ali, com aquelas vacas, né? Por cima de hora também. Vai estar subindo o Alan Sport, tem que um abraço ele. Enquanto isso, quando não começa o segundo tempo de jogo, oi Soco, vamos falar o que são as nossas expectativas pro segundo tempo aí? A mesma do primeiro. Ai, ai, mas eu espero que as equipes melhorem pra tentar mudar minha opinião, mas eu tenho uma expectativa baixa, vai continuar a mesma que foi do primeiro. É, né? Esperamos que tenha alguma esperança de mudar alguma coisa. Que cale minha boca, pelo amor de Deus. Não queremos dar receita de bola lá, Silvio e Luiz aqui no meio da transmissão, pelo amor de Deus. A partida, mas tá que negócio todo que eu gosto, né? Que eu gosto, e uma curiosidade legal, o ABC é cunhado de o maior campeão do mundo. Como está escrito no estádio Brasileirão, usado muito bem, né? Simplesmente quase 54 anos no Portugal, né? E tinha passado em 2017 o Rangers, que era o recordista por causa do campeonato escocês, e passou o Rangers. É, bastante escrito do Rangers, mas também o campeonato Portugal muito... velado. É, muito, digamos, bipartido, né? É a América ou é o ABC, né? É os dois, né? É, em compensação, tipo, aqui no estado de São Paulo, subindo também do campeonato paulista, tipo, de vez em quando, praticamente quase os quatro grandes, mas de vez em outro, um time ou outro do interior acaba ganhando, o que é bem raro, né? O último time do interior que eu me lembro da cabeça ganhando é o Ituano em 2014. É, além de um, só tem os quatro grandes. É, o último ganhou foi o Ituano mesmo. Contra o não, não fala. Eu não quero lembrar dessa decisão. Não reclama. Dá gatilho no Pedro. Desculpa pelo gatilho. Não reclama do seu time pro meu. Tá na outra draga também. Aí. Voltando ao campo, vamos ter mexidas aí, hein? Vamos ter mexidas. Vai, mexe, Roberto, o número 20 vai entrar o número 7 no lugar do número 20. O Alfredo vai entrar o. Ih, vai entrar ele. Eric Varão. Eric Varão no lugar. Eric Varão. É brincadeira. Que é isso, meu filho? Calma. Júlio Rush no lugar do Piontec. Júlio Rush no lugar do Piontec. Júlio? Ué, Lúlio ou é Júlio, velho? Do lugar do Piontec. Aí, essas são as mudanças da equipe da vez. Tem vacina pra todo mundo, isso mesmo. É brincadeira, hein? Se você tomou sua vacina, vai tomar, mano. Mais uma utilidade aqui na Rádio Metrô. E olha, você quer, ó? Você quer patrocinar essa bodega aqui, essa bagaça? Entre em contato, viu? Gostou? Participa. E começa o segundo tempo do Pesqueirão! Bola para o segundo tempo de ABC 1, Floresta também 0. Lá vem aqui, que também chegar perto do campo de defesa, a bola recuou para trás. Lá vem aqui, que foi a pessoa chegar perto do ataque, tentou fazer o cruzamento, a bola vai chegando perto, vai tirar a saída da ABC, recuou para trás a bola. A bola vai ficando pensando você não precisa fazer o cruzamento. A bola tira de cabeça aqui. O Florença, a bola vai pegando carteira. Começamos pilhados nesse segundo tempo de partida de pé. Espero que enquanto a gente tá pilhado aqui, os jogadores também estejam. Vamos ver. Vou mandar a lateral para a equipe do ABC. Já fez o lançamento lá perto da linha do meio do campo. Vamos falar, volta a equipe do PS. Manda a bicuda lá para frente. Eu tento tirar o seu ataque. Vai se dando mais rebate na grande área, mostrando para os projetos do local, ficando para o Carlos, vem chegando a bola, fez o passe, voltou um pouco mais para trás, a bola volta um pouco mais para trás, a equipe da VC, recua um pouco mais a bola. Zeca! Bola de tipo. Opa! É Júlio mesmo, eu tava certo aí, ó, geradora furando tudo aí, ó. Eu tava certo. Metrô 1, geradora 0. Eita! Tazão, por isso que tu é fantástico. Caiu alguém ali, ó. Derrubar, mas ó, já começando assim, perdendo na arena do segundo. O Dudu que tava caindo. É o. A falta. Ai, graças a Deus. Lá vem chegando aqui do FC, tentando chegar perto do campo de ataque. Esse que não bate, rebate dentro da grande área. Ninguém sabe onde essa bola vai, mas a bola fica para a equipe da DC. Recupera a bola. Equipe do Brett chegando perto do campo de ataque. Recupera para o outro lado. Volta um pouquinho a bola. Informação aí. Pelo campeonato colombiano, começando agora Deportivo Pasto e União Magdalena. Ficou no seu telefone, mas não é gol do Floresta. Vamos lá. Aí chegando a equipe do Floresta, do AVC perto do campo de do meio do campo. Mas a bola volta com a equipe do Floresta e vai segurando o campo de defesa. E segurando o fogo, a bola fez o passe. A bola acaba ficando para o Carlos. O Carlos vem segurando a bola perto do meio do campo. Vem segurando a bola, segurando, quase que é derrubada. A bola volta um pouquinho mais pelo meio do campo. Vem segurando o fogo, perdeu a bola. A equipe do AVC tentando chegar perto do campo de defesa. A bola quase que foi derrubada. Vai tentar fazer o cruzamento da grande área, mas perdeu a bola de novo. A bola volta para a equipe do Floresta. O cara, me faz e cruza errado ainda. Bem no pé do jogador. Chegando a equipe do Floresta, chegando perto do meio do campo de ataque, vai tentar fazer cruzamento, a bola bate na zaga. A bola volta, recupera um pouco atrás da equipe. O Floresta tenta tirar a zaga do ABC. Eu vou avisando que eu tô com um pouquinho só de direito pra transmissão aqui do juiz pra transmissão que eu tô acompanhando. Mas tá dizendo pra acompanhar certinho, tá lindo. É o da bola, né? Tá bom, tá Zeca! Bom. Opa! Comentando a informação, na Venezuela, Estudiantes de Mérida e Puerto Cabello começando agora também. Opa! Estudiantes de quê? Mérida! O nome é Mérida! Mérida! Pra ficar bem claro. Opa! Gente aí! M-E-R-I-D-A Mérida. Ah, tá bom. Tá bom, dedão. Bola volta para o Iago Rocha. Iago Rocha vem segurando o campo de defesa da equipe do Floresta. Estamos quase em 4 minutos do segundo tempo. A bola fica no campo de defesa da equipe do Floresta. Ficou um pouco mais atrás, tentando chegar, tirar a bola aqui da vez. Mas não consegue, a bola fica para a equipe do Floresta. Vem segurando perto do meio do campo. A bola acaba voltando um pouco mais para trás. Opa, impedimento também. Impedimento para a equipe do Floresta. Tentou chegar aí no impedimento. É, cara. No... A coisa tá feia aqui no Frasqueira. É, tentou chegar ali o número 9, Luan, mas. A bola continua. É, como eu tava dizendo, Zé, que o jogo já começou feio. Será que vai ter receita de bolo hoje na minha cama? Não. Coisas que... tu. É, já vou. Daqui a pouco eu vou preparar a receita. Zeca, Izuku. Opa! A gente pode continuar aquele assunto, né? Quando o negócio estiver ruim, continuar o assunto lá das placas, né? A gente não contou. Aquela lá do Fatal Model. As placas de. Opa! As placas da casa de aposta. Opa! É as placas de aposta, as casas de aposta aí, meu. É, rapaz, não pensei nada sexual, não. Que isso. E chegando a equipe do Floresta perto do campo de ataque, vai tentar fazer o passe, vai tentar fazer o cruzamento, mas vai lá e passa a zaga do ABC. Vamos chamar o tempo do placar de jogo? Vamos. Não é mesmo que você acompanha o tempo do placar de jogo. Cinco minutos, quase seis do segundo tempo. ABC 1, com essa. Vai lá, estou perdido já. Não, fala, ó, vai. Vamos assim, Eduzeira, vamos lá. O placar tá assim. ABC? Vai. ABC 1. Floresta? Floresta 0. Agora sim. Olê! Pode agora. Olá. Rádio Metrô tá voltando pra quebrar. Ô, Oh, esse Floresta é teu aí, ô oh, Edu Zero. Vou ali falar, quase um gemido. Quase que sai, hein? Papelão, hein? Papelão, não, hein? Já estamos quase em 6 minutos e meio. Quase não estamos em 6 minutos e meio. Vem segurando a bola aqui, Pedro. Equipe do ABC pode ter uma boa oportunidade chegando perto do campo de ataque. Vem segurando a bola. Recua um pouco mais pra trás a equipe do Floresta aqui, vem tirando a bola. Eu quase confundo com esse, com o Fortaleza. Mas a bola vai chegando pra equipe do Floresta. Mas vem o Floresta chegando perto do meio do campo. Vem segurando a bola. Não bate, rebate danada. A bola volta pra equipe do ABC. Quase que a bola tá atrás de lateral. A bola fica pra equipe do ABC que vem tentando segurar no meio do campo. E o árbitro dá falta. Ai. Deu falta pra equipe do Floresta. O PS já vai se acumulando aquela confusão pra aquilo aqui, aquilo acolá. Opa, número 7 ali do. Número 7 ali do ABC, o. Estranho o varão. Ali, hein? Isso, é, Eric, quebrou o varão. Epa! Quebrado o varão. Epa! É assim mesmo. Eric B, só isso, Eric B, pronto. Vai chegando a equipe do Floresta, voltou a equipe do ABC. Quando tá dando impedimento pra quem? Meu Deus do céu. Não tem impedimento, não. Segurando a bola, a equipe do ABC voltou. O goleiro segurou com a mão mesmo e é segurando a bola. Vai tentando chutar a bola, a equipe do ABC pra frente com o Pedro Paulo. Mandou a bicuda lá pra casa do caramba. Vai segurando a bola. A equipe... Eu não mando, eu quase que eu ia falar outra coisa, né? Parece que o Moreno vai chegar aqui na bola e o árbitro da volta. Ai, ai, ai, ai, ai. Estamos 1-0 para a equipe do ABC, nada de gol nesse segundo tempo. Lembrando que marcou o gol para a equipe do ABC foi o Enan. Não sei se ele está na partida, porque ele teve alguma substituição de primeiro tempo, então. Ele está na partida. Não, o Enan continua. Vai chegando a equipe do Floresta tentando chegar perto do campo de ataque. A bola acaba ficando para o Iago Rocha. Iago Rocha vem segurando a bola. É o Iago Rocha mesmo. Oh, é o. Papelão, é o cara que tá na bola. Vai tentar fazer o cruzamento da bola pra fora. Vai ver ali no lateral, no caso. Ih, rapaz, olha! Tentou fazer o cruzamento, foi bem horroroso. Ih, caiu alguém lá. Opa, jogador oh. Ali do. Jogador do Floresta ali, o número 9, Luan, tá caído. Tome! Sentiu ali. Tem jogador da BC. O segundo ali. Tempo tá pago. É, esse segundo, como dizia os sulistas, o segundo tempo tá paia, por enquanto. Tá paia. Eu tá paia, eu tô do Sudeste, eu falo, tá paia mesmo. Eu falo paia. Eu falo aqui no interior de São Paulo, não tá ordenando. Eu falo aqui, paia, cara. Aqui, falo Santos, aqui em Santos fala, tá feio pra porra. Cara, eu sou de São Paulo, eu falo paia, cara. Eu falo paia. Lá vem... Lateral para a equipe do ABC, cruzou na bola no meio do campo, vem segurando a bola. Um bate-rebate danado lá pelo meio do campo, mesmo problema no primeiro tempo. Vai tentando chegar a equipe do ABC no ataque, mesmo passe. Vem tentando uma boa oportunidade da equipe do ABC, tentando fazer o cruzamento lá na outra ponta. Vai tentar segurar a bola, mas a bola fica tranquilamente para o goleiro do Floresta. Rádio Metrô, futebol de versão, você encontra aqui. Siga a Rádio Metrô no Twitter, @CNT_Rádio. Fica no toque, ele toca ali, toca ele toca lá. Enquanto isso, alô. Opa, manda bala. Uma informação, tanto uma pergunta até limitada. O São José, como tínhamos informado antes, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Só que o que aconteceu foi o seguinte: depois do jogo, os jogadores, no caso do Botafogo de Ribeirão Preto, eles não puderam tomar banho no vestiário porque estava faltando água, simplesmente faltando água. Aí o que aconteceu? O banho que o uniforme do jogo, pelo sujo, tudo claro, aquelas coisas, eles tiveram que ir até o hotel para lá eles puderem resolver o problema aí do banho. Ih, rapaz! Ai, faltou a conta. Rapaz do céu. É isso que dá não pagar a conta de água. Mas o jogo foi onde? O jogo do São José com o Botafogo. Se for em Ribeirão Preto, acho que vão ter que conversar com essa besta lá, hein? Não, no caso foi um jogo. O jogo foi fora de casa pro Ribeirão Preto. O jogo foi lá no Rio Grande do Sul. Aí eu não sei a empresa de água lá de. Da do Rio Grande do Sul, então eu não vou saber pra que vamos ter que cobrar lá, né? Mas quem saber ainda me avisa aí. Eu já vou dar uma pesquisada, calma aí. Aí chegando a equipe do Fluminense tentando segurar perto no meio do campo, vai tentar jogar a bola lá perto do campo de ataque, vai de toque em toque, vai tentando chegar na bola, mas perdeu a bola. A bola volta para a equipe do ABC que vai segurando o campo de defesa, vai perder a bola lateral para a equipe do ABC, parece? Do ABC. Beleza, beleza, beleza. Vai mandar a bola. Manda uma bola lá pra frente, vamos ver se alguém vai conseguir dominar a bola. A bola recompra, com certeza lá ficando pra equipe do Fluminense que vai tentando bate-rebate de cabeça perto lá no meio do campo. Mas a bola fica pra equipe da BC que vai tentando chegar perto do campo de ataque. Recompra um pouco mais pra trás, a bola acaba ficando pra equipe do Fluminense. Tentando uma oportunidade pra pegar a bola e a bola vai pra lá. Tá dando o quê? E tá dando quase, tem uma confusão disso, mas a bola fica pra equipe do Fluminense. Coçando. Boa bola, chega na equipe do Fluminense, segura na bola, vai tentar batida pro gol, defende! Finalmente deram trabalho pro Pedro Paulo, hein? Empaulada fora da área do camisa 9 da equipe do Floresta, se não me engano, o Luan Lousa? Calma aí, é o homem favorito das mulheres. Opa! Opa! Que isso, calma. Que é isso, meu filho, calma. Mas, opa. Peraí, bola cruzada aí. Bola cruzada na área, vai dentro da cabeçada, a bola vai pra fora. Não cruzou muito bem, não chegou até as olhas, a bola vai pela linha de fundo. Pegou de ombro ainda o Luan. Mas enfim, uma bela chance do Floresta agora, viu? Num chute bem colocado do Luan, girou o corpo, fez lá. E o Pedro Paulo trabalhou. Bela chegada do Floresta e vai ter substituição. Sim. Vamos ver quem vai sair. Parece que vai ter substituição da equipe do Floresta. Tá saindo, vai entrar o 19. Vai entrar Wesley Bolinha, número 19. Põe a bola aí, velho. É brincadeira, hein? Bolinha, vai doer, cara. Vai doer. Nossa, velho. Vai sair o número 10. Vamos ver quem aqui. Número 10, Renan Mota. Pra entrar o 19, Bolinha. Putz! Bolinha, vai doer. Nossa, velho. Boa, milhaça. Ô, Bolinha, vai doer aqui, velho. Ô, vou morrer. Ah, vá, é mesmo? Ô, Zeca, você opa, pediu lá. Jogador caído opa. Aí da ABC, hein? Amarelinho aí, opa. Pegou amarelo, hein? Opa, já tomou amarelinho aí o Luan, né? O Lousan, né? Tomou amarelinho, ficou bravo aí. Tome. Não gostou. O jogador da ABC caído aí, ele foi na canela ali, hein? Foi na canela aí, vamos ver quem foi. Nossa, tomou uma solada feia na perna, que eu vou te falar, hein? Mas o Zeca, você pediu o nome da empresa de água lá do Rio Grande do Sul. É a junção das três letras que formam o Santos e o Corinthians. Corsan. Nossa. É. Então, O pessoal da equipe lá vai ter que cobrar a Corsan pra ele. Aí daria o número 92 ali. 97. 96. 95. Isso, Marcos Vinícius ali, lateral. A equipe médica foi lá, não tá sentindo ali. Vão tacar um produto mágico ali. E a marca tá dentro de campo, hein? Aquele sprayzinho mágico, não posso falar não, mas começa com a letra G. É. Até a marca tá em campo, acho que vai sair de marca, viu? É. Vai só sair espero de maca. Que o maqueiro não coloque a bunda na cara do jogador. E vai sair de maca. É, já saiu. Que vai isso. Enquanto isso, na metade você acompanhou o tempo pra cá de jogo. Pela série C do Campeonato Brasileiro, já estamos em 16 minutos do segundo tempo. E pra cá tá como? ABC? ABC 1. E o Floresta? Cadê, hein? Floresta? Floresta? Floresta? Floresta 0. Lá vem a equipe da ABC chegando perto do campo de ataque. A bola volta um pouquinho recuada mais pra trás, tentando fazer um passe, mas óbvio que já tava dando o quê? Tava dando falta pra equipe do Floresta. Olê, olá, lá de um metrô, tá voltando pra quebrar. Dudu tá, parece que tava sentindo alguma coisa por ali, Pedro. É, o jogador 8, Dudu, tá sentindo a cara aí. Não sei. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, é, tá, tava sentindo a cara, coloca, cara, né? Ai, não. Bom lançamento, pode ter uma boa oportunidade, vai lá, saiu, quase que mete o pé na jaca, o goleiro da BC, meu Deus, foi o goleiro ele do Floresta, cara. Tá vendo, BC, tentando chegar a bola pela linha lateral. Parece aquela cara do, de nós, né, antigamente, quando a mãe vê o boletim da escola. O cara de cria. Potência! Lá vem bola cruzada para a equipe do ABC. Vai tentar fazer o cruzamento. Procurando algum espaço, mas não tá achando. Fica naquela cruzão, tentando fazer um passo. A bola vai para a linha lateral. Lateral agora para quê? Para a equipe do Floresta. Estamos quase 18 minutos do segundo tempo. O ABC abriu para cá, quase que no finalzinho do primeiro tempo. Mas até agora não tem mais nenhum gol depois disso. Tá 1-0 para a equipe do ABC sobre o Floresta em casa. Novo casqueirão, o ABC vai vencer. É, acho que começou. O jogo já tá chato, ninguém... Quer saber mais de mim? Coisa. Tá na hora, né? Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Está na hora da receita. Coloca Ana Maria Braga pra mim, por favor. Põe o tema do mais você aí, ó. Aí. Não, telecurso não. Ana Maria Braga, gente. Porra. Mas você, ó, mas você. Opa! O jogador ali ficou caído ali. Não sei se tá caído ainda ali, ó. Mas tem informação. Jogo de pauladas hoje, hein? Lá vai chegando a equipe do Floresta, tentou chegar perto do campo de ataque. Vai tentar fazer o cruzamento perto da grande área. Fez o cruzamento, tentou chegar na bola, passou perto demais. Um teria absurdo, mas vem chegando aqui do parceiro perto do ataque. Estefane, o goleiro é batedor de cabeça e diz: boa oportunidade que teve a equipe do Floresta agora. Nossa, uma grande defesa do goleiro. Uma santa cabeçada do número 19 do Floresta, que é o Wesley, e meteu uma cabeçada e o Pedro Paulo trabalhou, viu? É, o Bolinha já chega jogando a bolinha lá dentro, hein? Epa! Rapaz! Uma vez que tudo fecha, você vai chegar perto do tempo de ataque. Vai tentar fazer cruzamento na bola de cabeça, tentou chutando pro gol, a bola passa por cima! E olha o que tá dando o quê? Tá dando... Volta, é, parece. Não, foi tiro de meta. E tem informação. Opa, bota na bala. Muito bem, jogos encerrados. Na Série B, Cruzeiro 1, Bahia 0, Grêmio 2, Ponte Preta 1. E agora, encerrando, já estamos nos acréscimos, Vila Nova 1, Vasco 0. Esse é o jogo que o Pablo César vai ficar, que nem aquele grande dos Simpsons, ele vai ficar feliz e vai ficar pito ao mesmo tempo. Vila Nova 1, Vasco 0, é o placar que o jogo está encerrando, o jogo do mundo para os acréscimos na Série B. Vamos lá, em 20 minutos aí tem mais um jogador caindo, por exemplo, aqui, peraí. Então, tentando, será que vai ter substituição de novo? Eu acho que não. Mostrando você, Pedro, vai. Tá mostrando o replay do gol, o gol feito pelo camisa número 18 da equipe do ABC, o Enan. Uma boa cabeçada que teve um perdido. E vai ter dupla substituição aí. Opa, dupla substituição aí, o número 98. Matheus Rocha e o número 19, Gustavo França, para entrar na equipe do ABC. Vamos ver aí o que vai sair aí. Saindo ali o número 17, é isso mesmo? Isso mesmo. Saindo ali o número 17. Vai sair no Richardson para entrar no lugar dele e o... Número 17, Richardson. Vamos ver quem... Ele saiu ali pelo fundo do campo, vamos ver quem entra no lugar dele aí. Vamos aguardar. Lavei, cobrou esse tiro de meta com a equipe do ABC, se não me engano. Vem aí, o Pedro Paulo já cobrou a bola. Vem chegando a equipe do ABC perto do campo de ataque. Vem segurando a bola perto do meio do campo. Vem segurando, tentando procurar algum espaço para fazer com o passe. Tentou, chegando a bola. Boa oportunidade, pode ter a equipe da Lei, pode manter a chance do gol. A bola vai entrando! ABC? Espaço santo para ele chutar e mandar para o fundo do gol. É, o ABC tá ampliou aí o jogo. Agora o Floresta, perdidinho da Silva, tentando de qualquer jeito. É, rapaz, não tem como. Vai o ABC, o elefante vai derrubando e desmatando a Floresta. Tá vendo bem, gato. Copão, vamos lá. Não, hein? Bobão, não. Tá se criando um clima terrível para a equipe do Floresta. O Floresta tava indo bem até, mas o ABC que fez o segundo. É, rapaz. Mas, ó, mesmo assim, o jogo tá chato. Vai segurando a bola. Equipe. Já temos pronto aí. Não, já vou colocar aqui a receita de bolo para vocês. Acorda, menina! Acorda, menina! É Ligian agora, velho. É a Ligian. Ele gosta. Ele gosta. Aí, ó. Mudanças no time do. Mudanças ali, no time do Floresta. O time do Floresta? Vamos ver, né? É no Floresta. Do ABC. Né? É o ABC. O ABC sai aí o número 90. Entra o número 98. Matheus Rocha sai o número 97. Marcos Vinícius aí na lateral. E sai também aí o número 25. Número 25, Fábio Costa para a entrada do 19, Gustavo França. Calma aí! Coloca! É coloca. Brincadeira! Põe de novo! Põe de novo! Você acompanha a emoção aí! Já vira rádio metrô, rádio que é cada vez. Pô, time de milhões, hein? É brincadeira. Eu vou colocar Ratatouille só por causa disso. Receita de croissant, velho. Olha, não. Receita imperdível. Se não der pra mandar receita agora, a gente manda no final do jogo. É, já... Opa! Vai tentando chegar a equipe do ABC perto do campo de ataque, bateu a bola e vai voltando no bate-rebate pra tentar uma boa oportunidade de cruzamento da grande área. Vem segurando a bola. Pode tentar o cruzamento, segurou na bola, pode pintar a oportunidade do gol, a bola vem aí, é gol! Impedido! Tá impedido. Desgol aí! Ainda bem que o delay salva! Desgol. Ainda bem que o delay salva! É, rapaz. Mas calma aí, calma aí, vamos esperar um jogo da pausa, mas olha o jogo que já começou a ficar um pouquinho interessante. Agradecer a Deus, tô me olhando o jogo. Brincadeira, hein? Só foi pôr a musiquinha, velho. O negócio começou a ficar empolgante, né? É, rapaz. Pô. Os franceses deram um up no jogo. É, rapaz. Só chegou também o Só em falar em francês e chegou Gustavo França, né? E tem substituição. Número 17, Rendel. É, só nome doido nesse jogo, hein, velho? É brincadeira, hein? as pérolas do futebol brasileiro. E vai vir dois, hein? É o número 17, Renda, é o número 20, Flávio Torres. Mas calma aí, vamos procurar uma receita de bolo e já vou dar. Não. Informação aí, pode mandar lá. Você está falando de França, de franceses. Vamos falar das francesas. A seleção feminina da França acaba de ganhar da Holanda, o Países Baixos, como vocês preferem falar, por 1-0. E, portanto, as semifinais da Eurocopa Feminina ficaram assim. Inglaterra e Suécia vão se enfrentar na próxima terça e na próxima quarta, Alemanha e França. Semifinais da Eurocopa Feminina. Nossa, eu lembro da Eurocopa Feminina, me dá um gatilho lembrar da seleção francesa, porque ela eliminou o Brasil na última Copa Feminina também. Foi um jogo bem truncado. O Brasil tava aqui, tava 1-0 também, quase no finalzinho no segundo tempo. Falar o Brasil buscou empate, se não me engano, na prorrogação ainda o Brasil perdeu pra França. Foi um jogo bem marcante, velho. Estou com a receita nas mãos. Vai tentar fazer o cruzamento perto da grande área. Fez o cruzamento, vem segurando a bola, mas perdeu. Estou com as receitas nas mãos. Vem a bola da equipe do Fluminense, não chega pra cabeça. Que é isso, meu filho? Calma. Vem chegando a equipe do Fluminense, vai chegando. Vamos, um bate-rebate danado. Vai tentando chegar a bola, perder a bola e o árbitro tá aí nesse mesmo. Tá aí nesse mesmo. Vai chegando, vai se lá e foi derrubado. O árbitro não tá dando nada. A bola vai voltando pra equipe do ABC, que vai tentando chegar perto do campo de ataque. Boa oportunidade que pode ter por aí. A bola não tem que fazer a grande área. Ninguém se consegue segurar a bola. Rapaz do céu, tá ajeitado aí. Dá a bola na cabeça, dá a bola na lateral. Tem gol! Vamos lá, o Rato Boliviano. Guabira vai ganhando do Nacional Potosí por 1-0 na Bolívia. E temos mais informações aqui. Conferindo. Vamos chegando aqui as informações. No campeonato chileno, começando agora. Colo-Colo 0, Huachipato 0, o jogo que começou agora no campeonato chileno. E vamos ver pela Série B, começando também agora Náutico e Londrina. Náutico e Londrina pela Série B, o jogo que começa agora. Alô, Anderson Lima. O Náutico que tá com o Elano, né? Treinando aí. Isso mesmo. Muito isso bem. Mesmo. Ô, Zeca, eu tô... Opa! Substituições aí. Mudanças aí no time do Floresta, tá? Primeira mudança aí. Saiu o número 8. Deixa eu ver aqui. Dudu Santos. Entrou aí o número 20, Flávio Torres. Saiu o número 11, Rafael Luz. Entrou o 17, Rendel. Isso mesmo. E já tô com a receita de bolo. Ô, Eduzeira, toca. Só toca. Não. Filha da mãe. Ai, então deixa. No final do jogo... Aí, só confirmando aqui. Opa. Saiu aí o número 11 no Floresta ou foi o número 9? 8. Parece que teve uma divergência aqui de informações aqui. Foi o 8, no caso. Não, o 8 saiu e entrou... Foi 8. O 11. Foi o 11 mesmo. O 8 e o 11 saíram, no caso. 8 e 11. Tá. Aí, ó, tem outro lugar dando furo, tá? Um site aí, que eu não vou falar o nome, tá dizendo que o Luan saiu aí, hein? Que isso, meu filho? Calma! Só que você sabe de tudo da forma certinha, né? Tá? Acho que... A geradora erra, o site erra, mas a gente aqui, ó, não erra não. Ô, potência! Não. Acho que o 9 saiu também, não acho. Chega! Equipe do Flores tentando ficar perto do campo de defesa. É, saiu do campo. Saiu. Tá recuando mais pra trás, tentando fazer o lançamento lá na outra ponta. Vai chegando no cruzamento. Vai chegando segurando pra fazer um espaço pra fazer o cruzamento. A bola vem segurando a equipe do Flores, vai tentar chegar uma bola cruzada na área, recua um pouco mais pra trás. Vem segurando a equipe do Flores, tentando procurar algum espaço, não tá conseguindo achar. Vem recuando um pouco mais pra trás, a bola vai ficando. A equipe do Flores aqui procurando espaço, não tá achando. Tentou fazer o cruzamento, mas ninguém conseguiu chegar a bola, volta para a equipe do ABC, que vai tocando no campo de defesa. Fez o cruzamento perto, ela no meio do campo. O que você tá fazendo com o saber da bola lateral ainda de fogo? Ah, Júnior, futebol e diversão você encontra aqui. Calma, velho, calma. O melhor. Adiê, Pedro, o terror e o futebol, o tempo. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos pra lá, vai dar uma mexer aí. Ai, caralho. Vamos pra receita de bolo de chocolate. Vamos lá. Esse ingrediente tá aqui. 4 colheres de xícara. 4 colheres de sopa de manteiga. 2 colheres de sopa de manteiga. 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Vamos lá, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento, 2 xícaras de chá de leite. E as caldas? 2 colheres de sopa de manteiga. Opa! Opa! Amarelinho aí, hein? Um amarelo pra quem? Amarelinho para a equipe Floresta. Opa, ABC. Tome. Amarelinho pro ABC. Filipinho. Olha lá, teu ali, chegou no carrinho ali, meu. Tomou rapa. Rotou lá. Tomou lá rapa, bambino. Tomou lá rapa, bambino. É, futebol aqui, ó. Radio Metro, le futebol é ter prazer que vos entender e sim. Tem gol! Eu vou falar o gol no bom português mesmo. É gol do Orense contra a equipe do Cumbaya pela Liga Pro do Equador. Orense 3, Cumbaya 1. Vai tentar cruzamento da equipe do Floresta, mas que o Leia agarrou o goleiro. Estamos quase em pita e terceiro dos dois segundo tempo, o ABC fazendo 2-0. E depois que o ABC fez o gol, parece que a equipe do ABC ficou quieta um pouco também, né? Já tá tranquilo, segundo. Já tá tranquilo, tudo de boa. Opa! Se bananou aí, rapaz. Ele gosta. Dois caídos aí do ABC, velho. Eita! Oh, um caiu, o outro caiu em cima do outro, rapaz. Atrapalhado ao vivo, mano. Ô, louco, meu, brincadeira aí, bicho. Só faltou a trilha dos trapalhões agora. Aí já levantou, já, vai cobrar ali, ó. Aí já é demais pro Eduzeira. É demais. Mas eu vou preparar para os próximos jogos. É o menino de papai, é? Aí, me falta perdido. Já estamos em 34 minutos do segundo tempo, já tá 2-0 para a equipe do ABC. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Decida, meu filho, vai ou não vai? Ali, ó, acho que vai levantar na área, viu? Vai levantar. Se decida, dá uma pra ver, velho. Se decida, meu! Se decida. Faltou que a trecha do Decida, que é aquela música do Milionários aí. Vai tentar cruzar dentro da grande área, bota a equipe do Floresta pra fora. Aí tentando chegar a equipe do ABC de novo no campo de ataque. Recua um pouco mais pra trás. O problema é que falta fazer o treinamento. Recua um pouco mais pra trás. Ativamos módulos terceira divisão do campeonato francês. É brincadeira, hein? Ai. Pode mandar a bala, Murilo. Vai sair aí o número da equipe do ABC, sair do número 6. Vamos confirmar aqui. Filipinho, ele que acabou de tomar essa carta usada aí. Entrando número 13, Alisson. E tem mudança aí no Floresta, hein? Tem mudança no Floresta, saindo aí. Vamos confirmar. Número 5, o João. Entrando número 15, Vinícius Locatelli. Pelo menos o nome normal. Eu paro pra pensar, se fosse um apelido, eu vejaria facilmente isso como apelido, porque tipo, dava pra juntar uma fusão de Locatelli, tipo de Louco Gabriel com Balotelli. Cobão não, hein? Isso aí parece lá... uma empresa de logística, velho. É, lá vem o cruzamento pra ele da grande área, tentou fazer o cruzamento da bola do bate e rebate na nave, e a bola fica pro goleiro do Floresta. Olha enquanto lá, série B, né? Lá, tica lá. Melhores empresas, esperando que locales. La garantia, senhor, porque o campeonato de brasileiro de terceira divisão da ABC contra a Floresta. Então, NBA, Orelha Natal, Campeonato Brasileiro. Vai vir com o levante da grande área, tira o goleiro, mas a bola fica para a equipe do Fresco que vai tentar chegar na bola, mas acaba o peito. Não. Vai para a linha lateral. É, rapaz. Mas agora, sem zoeira, sem nada, o jogo. O ABC foi mais efetivo que o Floresta, conseguiu achar os gols com muita facilidade, mais que o Floresta. O Floresta que também deu muito espaço, tanto pro Enan, para marcar os dois gols, e o Floresta já tá praticamente derrotado, né? Como podemos assim dizer. Opa! Tá mostrando que eu derrubado lá. Opa! Meu Deus do céu. Não, volta pra receita, bora lá. E aqui, opa. Não, vou voltar mais. Capoteiro, ele ruim. É, rapaz. Tá uma barbaridade. Tá uma barbaridade. Tá uma barbaridade isso aí, meu. Uma barbaridade. Eu vou falar que é uma barbaridade mesmo. Daqui a pouco vai colocar a música do Brasil, gente. Daqui a pouco. Diga-se de passagem. Não. Esse jogo tá uma baita aí, tá uma baita. Não. É fazer cruzamento da grande segundo o Holland, a barbaridade. Aquele garoto que joga horrores, aquele Holland. Alguém tomou cartão ali, hein? Parece. Não. Acho que não, hein, cara. Não, não. Aos três, vamos fazer uma proposta. Vamos narrar com a voz do Datena. Boa, barbaridade. Vamos, meu. Eu não sei se tá o Datena. Sacanagem. Eita! É uma barbaridade. Esse time do ABC tá jogando. Peguei de posicionar o jogo aqui, por favor. Vai lá. Vai chegando a equipe do ABC, vocês me contam que tá a bola por aqui. Opa, jogador. Tem gol! Não parou o jogo, hein? Ai. Tem gol aí, Yuri. Muito bem, vamos falar de gol. É gol. A narração está tão boa aqui que, vez por outra, a gente se perde aqui nas informações. Mas vamos lá. Na Bolívia, Guavira 2, Nacional Potosí 0, é o placar de agora. Gol marcado na Bolívia. E uma informação só a respeito da Eurocopa. Não, perdão, a informação aqui é equivocada aqui. Podem seguir o jogo. Beleza, então, já estamos em quase 39 minutos do segundo tempo, 2-0 para a equipe da França sobre o Floresta. Um gol a cada tempo e tudo num perfeito equilíbrio até o momento, mas nunca se sabe se pode vir uma oportunidade de você tentar fazer pelo menos um golzinho sequer. A equipe da França tentando se segurar pelo meio do campo, fez o passe, e com um pouco mais para trás, procurando algum espaço para chegar perto do campo de ataque, fez o passe de novo, vem segurando a bola, procurando algum espaço, conseguiu fazer o passe, vem segurando a bola. Voltando, recuando um pouquinho mais para trás, segurando, tentou fazer um passe. Vai tentar procurar força do cruzamento, tentou ficar a bola, mas tira a saída da equipe da ABC. Ficou um pouquinho mais para trás, golado, parado o goleiro, quer ver? Não voltou, só que ele segurou a bola. Foi segurando, recuo um pouquinho mais para trás. Opa! Curando, a ABC fazendo o cruzamento, tentando ficar perto da grande área, tentou fez um passe, conseguiu ser derrubado dentro da grande área, mas não tá dando nada. Tá dando falta. Ah, segue o jogo. Tá. Ele foi derrubado, mas o jogador do ABC já tá dando falta. Aí, rapaz. Vou. Desculpa, é Renite. Mas parece que o jogo do Cocazão lá tá empolgante, né? 2-0 já, né? No Cocazão, Campeonato Boliviano. É. Cocazão. Nossa, esse é muito. Aqui na Metrópole você acompanha até esse placar de jogo. Já estamos em 40 minutos do segundo tempo. Faltam 5 minutos, mas a canção fica finalmente terminando o jogo. ABC. Pera aí. O placar tá como? ABC? ABC 2. Floresta? Floresta 0. Mais um placar. Olá, Rádio Metrô tá voltando pra quebrar. A informação no momento que acontece. Pegou na Venezuela. Estudiantes de Mérida fazem o primeiro gol contra o Puerto Cabello, 1-0 na Venezuela. Então tá bom. Eita, tá fazendo logo aí. Mas você falou, o Murilo, você falou do campeonato colombiano, eu prefiro chamar assim: Campeonato Pablo Escobazão. É boliviano. Boliviano. Ah, boliviano? Então é. É, levando em consideração o campeonato do boliviano nos anos, no final dos anos 80, nos anos 90, até que faz sentido. É cocazão, né? Folha de coca, né, velho? Vai chegando a equipe do Floresta perto do campo de ataque. Pode ter uma boa oportunidade para fazer o gol aí. Vem segurando a bola, tentando procurar algum espaço. Boa oportunidade. Pode ter a equipe do Floresta de bater o gol. Batendo, chegando! Bom, a equipe do Floresta de tentar fazer o primeiro. Teve uma boa oportunidade. A equipe do Floresta pelo menos tentar fazer o golzinho, mas não conseguiu pegar muito bem na bola. A melhor chance do Floresta no segundo tempo todo, mas é muito, muito tarde demais. O Floresta tentou, chegou, mas quando sofreu o segundo gol do ABC, já não tem mais esgoto, não tem mais aquela força. O Floresta tentou, chegou, mas que belo chute, hein? Só faltou mesmo a bola chegar pertinho da trave pra empurrar pro gol, hein, o Zeca? Tem gol! O tempo de ataque não tá conseguindo. Tem gol aí, Yuri! Agora é a vez do Peru. Aliança Lima abre o placar contra o Carlos Mamute. Aliança Lima 1, Carlos Mamute 0, campeonato peruano. O futebol tá agitado lá do Peru, hein? Rapaz, vou falar. Não, hein? Não pegou, não. Vai tentar chegar a equipe do Floresta perto do campo de ataque, tem que buscar pelo menos um golzinho no finalzinho do jogo, porque vai ser difícil conseguir buscar empate, hein? Vai ver a equipe do Floresta tentando chegar, procurar algum espaço para fazer o cruzamento, recua um pouco mais para trás, volta um pouco, vai tentar fazer o cruzamento dentro da grande área, vai tentar a bola de cabeça, a bola desviada, e foi, segura o goleiro. Segura com calma, serenidade e tranquilidade o goleiro Pedro Paulo. Zucco, que tem no tirar de conclusão no segundo tempo aí? Foi tão chato quanto o primeiro ou deu uma melhorada? O segundo foi até que melhorzinho, mas não chega a ser tão expressivo. O jogo ainda continuou chato, mesmo com a esquentada que o Floresta deu depois que tomou o segundo gol. Mas o jogo ainda... mas o jogo ainda continua muito, assim dizer, fraco. Muito fraco entre posse de bola e tudo mais e condição de jogo. Mas o ABC mereceu a vitória por ter feito as chances mais efetivas nos dois gols. Então o ABC merecidamente consegue a vitória. Vai chegando perto do meio do campo a equipe do Floresta tentando buscar a oportunidade de pelo menos fazer um golzinho nesse jogo. Vai tentando uma oportunidade, fez segurando um pouco mais atrás, a bola fica para a equipe do ABC que vai tentar uma oportunidade do contra-ataque. Boa oportunidade, vem correndo por aí, tentou passar, porque se não conseguiu também. A bola volta para a equipe do Floresta. Já estamos em quase 45 minutos do segundo tempo. Acaba! Estamos dependendo do árbitro para ver quando de acréscimo que ele vai estar nesse jogo. Espero que seja o menos possível. Vai chegando a equipe do Floresta, tentando chegar perto do campo de ataque, não está conseguindo achar nenhum espaço. Fica barrado no meio do campo. A bola vai voltando um pouquinho mais atrás, a bola que parece que tem segurando a bola do Floresta, segurando a bola. Vamos até 49 minutos. Meu aí. Deus. Ai. 4 minutos, vamos até 49. Muitas emoções ainda nos esperam nesse finalzinho de jogo. Lá vem a equipe do Floresta tentando chegar perto do campo de ataque. Não está conseguindo passar pela defesa da equipe do ABC. Recua um pouco mais para trás da bola. Vem segurando a bola perto do campo de ataque. Procurando algum espaço, boa oportunidade. Pode vir o cruzamento dentro da grande área. Pode vir uma boa oportunidade. Vou lá em segundo lugar. Enquanto isso, os torcedores do ABC contentes com a vitória vão embora. Vem tentando chegar a equipe do ABC perto do campo de ataque. Tentou fazer o lançamento. Não conseguiu pegar bem a bola. Perdeu a bola, mas o árbitro não tá dando. Ele tinha parado a bola. Ih, caiu lá. Ih, deu o goleiro, deu uma porradinha lá. que aconteceu lá no meio, no meio do campo de ataque do Fluminense. Eita, nós. A tentar chegar a equipe do Floresta perto do campo de ataque. Bom lançamento para ver a bola, a bola tira a zaga do ABC, mas a bola volta para fazer o chute, bateu na zaga do ABC. Mas a bola fica para a equipe do Floresta, que vai tentar chegar perto do campo de ataque. Vê se duelo, recua um pouco mais para trás, do outro lado. Tentou fazer o lançamento, a bola volta um pouquinho mais para o lado. Vai chegando a equipe do Floresta tentando fazer uma boa oportunidade, tentar fazer um cruzamento dentro da grande área. Fez o cruzamento, a bola parte na zaga do ABC e vai pela linha lateral. Lateral para a equipe do ABC, vencendo o Floresta. Já estamos em 46, quase 47 do segundo tempo. Tá ficando bem chato esse segundo tempo já, ainda bem que tá quase acabando o jogo. Pra dar receita aí, velho. Dá pra dar receita, hein? Então, vambora, bora. Resumindo, bora lá. O Mimiki, bora lá, vai ter que ser. Vai aqui, ó, isso. Snupo! Oi! Deixa eu ver, pera aí, já estamos quase 49 minutos, já está quase terminando a partida. Vai tentando chegar a equipe do ABC perto do campo de ataque, boa oportunidade que pode vir para a equipe do ABC, pode tentar o cruzamento dentro da grande área, vai tentar fazer o cruzamento, tentou dar de cabeça, não consigo pegar bem na bola, vai saindo um pouco pela linha de fundo, mas a bola fica para a equipe do Floresta, vem segurando a bola a equipe do Floresta do campo de defesa, procurando alguns espaços para fazer um passe, já estamos quase em 48 minutos, está muito perto de terminar essa partida entre ABC e Floresta. Acabou já, acaba logo, meu Deus. Estamos quase na beirada do finalzinho do jogo. Estamos quase com 49, segundos, vai tentar fazer o cruzamento para a grande área, volta pela linha de fundo da bola. Contagem regressiva, galera. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos no minuto final do jogo. Já olhou pro relógio, já, hein? Vai acabar. Tá olhando pro relógio. Vai tudo ajeitando as coisas, tá ajeitando. Acho que vai cobrar só esse tiro de meta e vai pro abraço. Vai pegar a bola, não sei onde que vai entrar. Oi, do Zera. Acabou! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força! Valentia! Ô Zeca! Opa! Eu te peço ouvir atentamente a trilha. A trilha, por favor! Não! Calma aí. Chegou a ABC a receita do Pelé, de depois. ABC do Pelé, pô. ABC. ABC. Boa, Eduzira. Vacilou. Toda criança tem que saber ler e escrever. Se não der pra ir na troca, já foi, já foi. Já foi, já tá indo. Mas enfim, meu Deus do céu. Zeca, o jogo, simplesmente um jogo chato, cara. O que ajudou mesmo foi os dois gols do ABC feito pelo Enan, o herói, verdadeiramente o herói da partida, que certamente vou votar como bola cheia da jornada. Mas enfim, um jogo chato, monótono. O ABC mereceu o resultado por ter criado as chances mais efetivas. E o Floresta vai ter que amargar mais uma derrota e esperar o fracasso de alguns aí que estão dentro da zona de rebaixamento. É, gente, foi um jogo que foi bem entediante durante o decorrer da partida, mas pelo menos o ABC saiu um pouquinho mais tranquilo com essa reta quase final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E eu vou passando a bola aqui pro nosso pós-jogo aí, para o nosso querido Yuri Rafael. É com você, Yuri. Yuri Rafael! Estamos de volta, confira a hora comigo, 18h57, 3 minutinhos para 7 da noite, uma boa noite para você. Você que acompanhou mais um jogo, você que interagiu, você que torceu junto conosco, ABC 2, Floresta 0. Os dois gols do ABC foram de Renan. É, gente boa, como disseram, como o Zuko disse aí, o elefante aí derrubou a Floresta aí com toda a força, com todo o... com toda a garra, com um jogo chato, como nossa bancada disse, mas aí o ABC aí deu melhor, se aproveitou as melhores oportunidades, aí sagrou dois gols no estádio Frasqueirão, na sua casa, na belíssima Cidade do Sol, Natal, Rio Grande do Norte. Vamos lá, meus amigos, vamos começar assim o nosso giro, a nossa conversa de pós-jogo com ele, começando assim... para trazer logo as estatísticas, assim, se for possível, as suas análises. Vamos aí para o sentido anti-horário. Murilo Augusto, nosso repórter da noite, para você, a sua impressão e os seus dados. É, o começo até que foi bem equilibrado, né? As equipes ali conseguiram cada um pouquinho de chance ali. O ABC se destacou, obviamente, uma equipe superior, né? Já no segundo tempo, eu acho que o Floresta já não chegou com aquele mesmo assunto no primeiro tempo. Aí veio o gol do ABC pra acabar de sacramentar de vez esse resultado, que na minha visão é merecido. Eu já vou até destacar aqui, inclusive, que o Bola Cheia na minha conta mesmo, né? Bom jogador, conseguiu fazer dois gols, errou pouco aí. E, né? Depois ali dos dois gols, o Floresta tentou até fazer alguma coisa, mas não conseguia chegar na meta. Teve algumas chances ali, também uma bola parada ali no primeiro tempo, que passou por cima depois ali, no rebote, né? Aí, outro chute ali que foi cruzado e saiu pra fora, mas ainda assim, eu acho que foi merecido essa vitória do mais querido. Muito bem, esse foi o nosso Murilo Augusto informando para você aqui na Rádio Metrô. Vamos lá, antes de passarmos a conversar com os nossos demais companheiros, só a informação de que já temos uma equipe, um campeão feminino, no caso, uma equipe feminina levando o título continental. No caso, é um título inédito para a África do Sul, a seleção feminina sul-africana, que é conhecida como Banana Banana. Elas ganharam das marroquinas por 2-1, sagrando-se pela primeira vez campeãs da Copa Africana Feminina. Parabéns aí à seleção da África do Sul, levando o seu primeiro título continental. Dito isto, vamos agora falar com o nosso comentarista Zuko Pedro, nosso santista favorito, para ele também trazer as suas demais impressões deste segundo tempo e do jogo de uma forma geral. É, rapaz. É, Yuri. Um jogo muito... Podemos não vou fazer assim, um jogo chato pra dedéu, cara. Sinceramente, um jogo chato, nossa, por isso que nós zoamos, cara, porque eu ninguém aguentava, cara, sinceramente. O segundo tempo até que foi um pouco, aquele tiquinho de interesse por causa do ABC, mas não foi lá essas coisas de tudo mais. Enfim, o ABC mereceu a vitória. E tá aí buscando a sua classificação. E o Floresta amagando quase perto da zona de rebaixamento. Pois é, a situação aí não tá nada. Não tá nada ligável aí pro nosso lobo da Vila Manuel Sátiro. Só atualizar aqui para vocês a classificação da Série C, os times que vão seguindo por enquanto no quadrangular final. Mirassol, Paysandu, Botafogo da Paraíba, Figueirense, Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto, São José e isso, são os oito primeiros times aí que estão, por enquanto, se classificando para o quadrangular final. E, por enquanto, na zona de rebaixamento, temos Atlético Cearense, Ferroviário, Campinense e lá na lanterna o Brasil de Pelotas. É, gente, boa, essa situação nada difícil, nada fácil, perdeu, para essas equipes. que para fecharmos assim o nosso giro pela nossa bancada, nosso Zeca, ainda mais queremos cumprimentá-lo também pela sua brilhante narração, pela narração descontraída, deste jogo chato, mas que tivemos uma pitada de diversão. Afinal, Rádio Metrô é futebol e diversão, você ouve aqui. Zeca Luna, também as suas considerações, a sua visão de jogo. É a mesma coisa que o Zico falou agora há pouco também. Foi um jogo meio chadinho também, né? Tem que se distrair um pouco também, porque tipo, as duas equipes ficavam travadas no meio do campo, a bola ficava batendo e voltando. Eu não conseguia um pouquinho mais pra frente, porque um ataque tanto para a equipe do Floresta como para a equipe do ABC. E sobre aproveitar melhor as oportunidades da equipe do ABC, principalmente o Enan, que fez os gols da partida, né? Soube aproveitar muito bem as brechas que a equipe do Floresta deixou. E por isso que o ABC conseguiu uma boa vitória pro decorrer do campeonato aí, a equipe do ABC, né? A situação do Floresta não tá nada complicado também, né? Porque tá brigando na zona de rebaixamento e ainda perde mais uma partida. É a situação de se ficar bem de olho também, porque a situação não piora, né? Porque a situação só tendo mais duas rodadas aí na primeira fase. Ficar esse fato muito também, vai ter que se contentar, ganhar com a Série C, ou Série D ano que vem. E a Série D é se bobear mais vingada do que a Série C. E a Série C, né? Porque se você é eliminado já na primeira fase da Série D, você fica sem calendário pro resto do ano. Então, é bom o Floresta ficar de olho nas últimas rodadas por aí, porque se as outras equipes que estão nas outras conseguirem se classificar aí, o Floresta vai sair mal do infante. Pois é, esse foi o nosso Zeca Lima aí também trazendo suas considerações. 19:04, esse é o nosso pós-jogo aqui na Rádio Metrô, em nome de JS Publicidade. Precisando de um anúncio para sua empresa ou uma identidade para seu negócio, conte com a gente. DDD 89 99992 7022. E URAF Eletrônica, uma nova forma de facilitar sua vida. Acesse bit.com/URAF Mercado Pago e adquira sua maquininha com desconto. 19:04, agora é hora de fazermos aquela tradicional avaliação de fim de jogo que sempre fazemos aqui nas nossas jornadas esportivas. O Bola Cheia e o Bola Furada desta partida. ABC 2, Floresta 0. Começando com você, Zeca Lima, nosso narrador. Para você, quem foi Bola Cheia, quem foi Bola Furada e também se você quiser, dá também as suas considerações finais. Então, Bola Cheia da partida, com certeza vai ser o Enan, que conseguiu achar dois gols aí no jogo, que estava difícil para conseguir achar um gol também. Mas, então ele vai ser o Bola Cheia dessa vez. Agora, Bola Furada, para ser sincero, tem que ser as duas equipes, né? Porque o jogo foi completamente horroroso, principalmente a questão do meio campo. Tipo, as duas equipes não conseguiram jogar bem, principalmente o meio campo das duas equipes, que a bola não conseguiu passar lá, só não bate rebaixada. Então, se fosse para dar bola furada mesmo, seria para o meio campo das duas equipes. Muito bem, esse foi o nosso Zeca Lima também, com a sua avaliação. Desde já, ótimo, muito obrigado pela sua participação na jornada de hoje. Agora é hora de Zico Pedro também trazer a sua consideração, o seu voto para o Bola Cheia e o Bola Furada. Muito bem. Deixar que final, se quiser. Tudo bem, muito obrigado, Yuri. Então, Yuri, o Bola Cheia tem o 2. O Enan, merecidamente, porque fez os dois gols da jornada de hoje. E essa equipe maravilhosa que está aqui comigo, né? Conosco aqui. Eu agradeço o Zero Yuto, você e o também, Murilo, o Zeca, porque nós somos guerreiros, cara. Nós somos guerreiros. Aguentar quase 3 horas de tortura desse jogo. Então meu Bola Cheia e Bola Furada vai pro. Meu Bola Cheia vai ser. São dois. Para nós e para o Enan do ABC. E o Bola Furada também, a equipe toda, a equipe do Floresta e do Manaus. Não, do Manaus não, olha, ABC. Eita, nós. A equipe do ABC e do Floresta, porque o jogo foi simplesmente desculpem o palavrear, uma puta. Epa! E muito bom, esse foi o nosso Izuku Pedro, mais uma vez obrigado pela participação. Vote sempre, né? Diga. Desculpa aí, mas eu vou avisar que amanhã eu vou estar na Super Jornada Esportiva de domingo, hein? O que vai ter que você mestre de cerimônias e rapaz, olha o jogo que os caras me colocam. Corinthians e Santos. É teste pra cardíaco, como diria o Galvão. Yuri! Só. Oi, pois não? Alguém me chamou? Eu, Zeca. Diga. Então, a sorte deu que, tipo, não fomos o Zuko e eu da mesma jornada, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou corintiano também, né? Daqui eu tenho uma situação. Imagina se você pegasse o Arthur, né? Nossa! É. Exclusividade da Rádio Metrô, hein? No Rádios Net é só a gente que tá lá, hein? Olha aí, recado dado. Você fica ligadinho na Metrô, que é só a gente que vai estar lá. Só reiterando pra você, antes de passarmos pro Murilo, só reiterando pra você o recadinho. Amanhã teremos jornada com a equipe da Alforada, Brasileirão Sub-20, Corinthians e Santos. O pré-jogo começando a partir das 3h30 da tarde. A narração é de Wallace Lopes, comentários de Ítalo Barbosa, reportagens de Anderson Lima, no plantão Wallace Ferreira e na apresentação do Pedro. Você não pode perder, jogo exclusivo na Rádio Metrô, Corinthians e Santos, Brasileirão Sub-20, o futuro do futebol brasileiro, para você na Rádio Metrô, amanhã, domingo, a partir das 3h30 da tarde. Potência! Recado dado, vamos falar agora o nosso Murilo Augusto para também trazer seus destaques finais e também sua avaliação. Bola cheia, bola furada, com você, Murilo. Apesar dos gols, né, foi um jogo de tiro, porrada e bomba, um chuta dali, aí outro quebra daqui, aí um rouba dali, um jogo muito truncado. Final, então, a gente fala, né, a ponto de a gente dar a receita de bola aqui, tá melhor que o jogo, né? Eu acho que ele tá vendo melhor com o jogo nesses momentos. Tá pra ele, Renan, com a gata, né, Renan? Com a Renan, não sei se é Renan, se é Renan, eu não sei. Tá com ele, fez os gols. Renan, parece. Renan, tá com ele, fez os dois jogos. Os dois gols, perdão. Dois jogos. Ele vai sair daqui e depois vai pro outro. É brincadeira, hein? Fez os dois gols aí, foi bem. Então, ele bola cheia, bola furada. Para o torcedor também, para a gente, para o torcedor, o jogo, né? Eu tô assistindo. Eu tenho até pena de quem foi no Casqueirão para assistir o jogo e pagou em ingresso. Porra, velho. Pelo menos ele tirou um gol, velho. Pelo menos teve gol, né? Porque se tivesse, ele ia ser um show de horror. E também, né, o bola furada para as duas equipes, sobretudo tem que ir Floresta. É isso. Muito bem, 19 horas e 10 minutos. Você conferiu as avaliações, os veredictos de nossa bancada, a nossa equipe Bola Furada. Você acompanhou conosco, você esteve junto conosco. Muito, mais uma vez, Murilo Augusto, muito obrigado pela sua participação nessa jornada. E quem sabe esperamos contar com uma próxima oportunidade. 19 horas e 11 minutos. Vamos agora para o nosso. Para o nosso giro final do nosso, da nossa central, do nosso placar eletrônico. Atenção para os jogos. Pela Série A, jogo rolando agora há pouco. Começando agora, São Paulo, Goiás. Goiás vai ganhando do São Paulo por 1-0 aos 12 minutos do primeiro tempo. Reage que ainda não sendo vocês, não podem vacilar não em pelo Morumbi. Vamos lá. Pela Série B, jogos encerrados. Cruzeiro 1, Bahia 0. Grêmio 2, Ponte Preta 1, Vila Nova 1, Vasco 0. Jogos rolando agora. Náutico 1, Londrina 0. Alô, Anderson Lima, o Náutico vai ganhando, olha aí. Ituano 0, Chapecoense também 0. Pela Série C, jogos encerrados. São José 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Atlético Cearense 3, Manaus 1. E o nosso jogo que nós estamos emitindo aqui pela Rádio Metrô, ABC de Natal 2, Floresta 0. pela Série de Jogos Encerrados. Portuguesa, zero, Portuguesa Carioca 0, Aimoré 1, Real Noroeste 5, Anápolis 2, Cascavel Paraná 0-0, Juventude de Roraima e Amazonas 0-0, Afogados da Ingazeira 1, Asa de Arapiraca 2, São Raimundo do Amazonas e Tocantinópolis 2-2, São Raimundo de Roraima e Motoclube 0-0. Então vamos agora, Azuis contra São Bernardo, placar por enquanto é de 0-0. Copa Paulista, Água Santa, São Caetano 0-0, São Bento 1, Lemense 0, Noroeste 1, Sertãozinho 2, Brasileirão Sub-20, Fortaleza 2, Cruzeiro 1, Grêmio Internacional, Grenal ainda Sub-20, 0-0, Vasco 6, Chapecoense 0, goleada aí do Vasco, São Paulo 1, Palmeiras 0, choque veio aí com a vitória do Tricolor Paulista. Botafogo e Ceará empatando em 1-1, Flamengo 3, Bahia 0, Fluminense 2, Atlético Goianiense 0, Brasileirão Feminino a 2, Atlético Paranaense ganhou do América por 3-1, o Bahia ganhou do Fluminense por 4-2, Botafogo e Vasco, clássico Coca, 2-2, Ceará e Botafogo da Paraíba empate em 1-1, Minas e Cesp, Aliança de Goiás 0, Moda Esportiva Lagoana 1, Fortaleza 0 e Irambuba da Amazônia 2, Cefama 2. Vamos falar agora do futebol internacional, campeonato africano feminino, como se relatamos agora há pouco. África do Sul ganhou do Marrocos por 2-1 e sagra-se campeã inédita do torneio. Um jogo na Bolívia, Campeonato Boliviano, Divisão Profissional, Santa Cruz 2, Oriente Petroleiro 1, jogo já encerrado, jogo no intervalo, Guabira 2, Nacional Potosí 0. Muito bem, mais informação para você. Campeonato Chileno, Colo-Colo 0, Huachipato 0, é o placar por enquanto da partida que está rolando nesse momento, o jogo já encerrado, Coquimbo 2, La Serena 0. Campeonato Colombiano, jogo encerrado, Águilas 3, La Equidad 0. E jogo em andamento, segundo tempo, Deportivo Pasto 1, União Magdalena também 1. No Equador, jogo encerrado, Orense 3, Cubaia 1. Na Europa, Eurocopa Feminina, jogo disputado na Inglaterra, França 1, Países Baixos 0, Holanda, como preferir chamar, França aí se classificando para as semifinais da Euro Feminina. Campeonato Paraguaio, primeira divisão, o Amelheiro vai ganhando do Taquari por 1-0. No campeonato peruano, Aliança Atlética 3, Cantolão 1, jogo encerrado, jogos também encerrados, Grau 3, Carramarca 1, Sport Boys 2, 1-1, São Martin 0. E o jogo do ano agora, Carlos Manoel vai perdendo do Aliança Lima por 1-0. Campeonato Uruguai, jogos encerrados. Liverpool 3, Maldonado 1, Algodão 1, Penharol 3, e jogo em negamento, Wanderers 2, Rentistas 1. E para fechar o nosso giro, Campeonato Venezuelano, Estudiantes de Mérida 1, Puerto Cabello também 1. 19:15, estamos já encerrando. Diga! Não, só como? Pô, faz tempo que não fizemos uma jornada junto, pô. Sim, sim. Ali, que eu acho que a gente tá matando essa saudade. É, rapaz. Opa, pode continuar dizendo. E o Eduzeiro ainda pensando em coisa errada, hein? Porra. É brincadeira. Mas, pô. Não, que é isso, É, mas. Pode continuar isso. Não, só isso mesmo, pô. Tamo aí de volta, tu tá aí de volta, tamo aí junto sempre. Ah, muito bem, mensagem dada, mensagem recebida. Desde já, muito obrigado, Jesus, pelo carinho, muito obrigado pelas palavras. É bom estar de volta, transmitindo a nossa voz aí para os quatro cantos deste mundo de meu Deus, para você, nosso querido ouvinte aqui da Rádio Metrô. Queria dar um recadinho que daqui a pouquinho para você, Sabadão Metrô com Ronald Luz. Esse é meu patrão. Você não pode perder música, informação, diversão e os desabafos da nossa grande equipe. Daqui a pouquinho você não pode perder Sabadão na Metrô É um programa imperdível, um programa que eu ouço e recomendo para você aqui na Rádio Metrópole. 19 horas e 17 minutos, nós já estamos chegando aos momentos finais da nossa jornada esportiva. Não sem antes trazer, agradecer a quem nos apoia, a quem colabora com o nosso grande projeto. Pelo Apoia-se, são eles: Eduardo Oliveira, Gabriel Vigne, Miguel Delodge, Maxwell Rezende, Vitor Jardim, Alexandre Fernandes, Anderson Lima e Ian Júnior Silva. Faça como eles. Apoie você também na Rádio Metrô no apoia.se/Rádio Metrô. apoia.se/Rádio Metrô, sem acento, a partir de R$2 por mês. Se você quiser, também pode doar pelo Pix. Você pode ajudar a gente com qualquer valor com a seguinte chave: contato.radiometro@gmail.com. contato.radiometro@gmail.com. É para você contribuir pelo Pix com qualquer valor e a gente agradece de montão. Estiveram conosco aqueles que abrilhantaram a transmissão de hoje. Na narração, a narração foi de Zeca Luna. Os comentários de Zico Pedro. As reportagens foram de Murilo Augusto. No plantão e na apresentação, este que é Yuri Rafael. Direção de transmissão e sonoplastia, Eduardo Oliveira. Direção de infraestrutura, Anderson Lima. Diretor da equipe Bola Furada, Pablo César. E diretor-geral da Rádio Metrô, Ronald Luz. Esse é meu patrão! Minha gente, muito mais uma vez a gente quer agradecer a você pelo carinho, pela audiência, pela paciência, você que acompanhou a nossa equipe com muita concentração, com muito humor, humor e piadas, é o que não faltaram aqui nesta tarde / noite de sábado, dia 23 de julho. Lembrando para você mais uma vez, mais uma vez um recadinho: Brasileirão Sub-20 amanhã, a partir das 3h30 da tarde, Corinthians e Santos. Você não pode perder esse clássico pelo Sub-20 aqui na Rádio Metrô. É isso, meus amigos. Lembrando, daqui a pouquinho você fica agora com a nossa programação musical, com os nossos podcasts. Lembrando que daqui a pouquinho tem Sabadão na Metrô com Ronald Luz e grande elenco. Não vá perder, meus amigos. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Se cuidem, fiquem com Deus e, se eu permitir, a gente estará de volta numa próxima oportunidade. Rádio Metrô, futebol e diversão, você ouve aqui. Boa noite! Rádio Metrô. A Rádio Metrô acabou de transmitir mais uma super jornada esportiva com os titulares da equipe Bola Furada. O nosso trabalho termina aqui. A você, ouvinte, muito obrigado e até a próxima. Rádio Metrô, a mais forte no esporte. We'll be right back. Esta é a Rádio Metrô, transmitindo pela internet através do radiometrô.live, uma emissora da Rede Metrópole. Cada vez melhor. Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois! Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá. Nossa, que... Quebrei hoje, Klaus. Que olá, breve. Achei que você já ia chegar aí com uma introdução, não, assim, digna de uma diva pop, cara. Eu quis quebrar o apresentador. O entrevistador é que odeia isso, né? Quando você faz uma pergunta. Se o repórter for fazer uma pergunta pra você, não dê respostas curtas. É melhor que você fique ali rodeando, falando a mesma coisa, do que dar respostas curtas, como eu fiz hoje aqui, né, Klaus? Isso aí atrapalha todo mundo. E é por isso que eu fiz. É verdade. E falando em repórter, né, cara, em microfonada, hoje estamos aqui pra mais um daqueles momentos que a gente adora. Né? Daquele, solta a vinheta aí, Silão. Faz barulho aí! É isso aí, o grande momento Márcio Canuto, onde o microfone é do povo, ou teclado no caso, que muita gente, a maioria manda em texto, sim, as histórias, mas se você quer mandar sua história pra gente ler ou reproduzir aqui no programa, é lá na nossa DM do Insta, @doisempregos. Que tá bombando, hein? E você avisa se você quer ficar anônimo, hein? Verdade. Porque senão a gente fala seu nome. Tá bombando lá a nossa DM, então... Muita história. É, tem história aqui que é meio antiga, viu, Klaus? O pessoal às vezes manda história, acha que não vai entrar, mas depois de um tempo ela entra, viu? Porque tá tendo muito. Ah, vocês não leram minha história. Fizeram um programa sobre o tema que eu mandei história e não leram a minha história. Então, gente, normal, não dá tempo de ler tudo que chega, mas a gente repesca. Então, às vezes, daqui muitos episódios a sua acaba aparecendo. Exatamente. Então, você quer começar aí, Caio, com a primeira história? Posso começar, Klaus, mas antes disso, acho que a gente também podia ler os comentários que o pessoal tem colocado lá no Spotify. O que você acha? É verdade. Agora, pra quem ouve no Spotify, a gente tem deixado perguntas no final dos episódios, exato, né? Exato. Então, por exemplo, no nosso episódio 62, o chato sabe que é chato, a gente perguntou qual a sua maior história de chato no trabalho. E recebemos várias respostas que estão lá no Spotify, né? Algumas chamaram nossa atenção aqui. Por exemplo, tem uma pessoa que fala, exemplos de pessoas chatas no meu escritório. A Mi mandou essa mensagem. Super alegre que acorda cedo. Chato. Os que sempre elogiam o chefe no grupo do Whats. Chato. A pessoa mega prestativa, chato, mas, né? Puxa saco. O famoso puxa-saco, né? Enfim, chato. O Pedro Ramos, ele respondeu uma coisa que a gente perguntou no episódio, né? É, que a gente falou assim, pô, ele mandou história, um desabafo indignado, porque ele tava conversando com um maluco. O maluco entrou no lugar que ele trabalha e ficou atrapalhando ele. Inspirou o título do episódio, né? Exato. E aí a gente falou, mas Pedro Ramos, você devia ter explorado mais as opiniões do cara. Aí ele respondeu pra gente assim, calma, eu tenho as respostas. Ele acreditava que a Terra é plana, que o homem nunca foi à Lua, porque a Lua sequer existe. E esse dia me irritou tanto que eu precisei desabafar tanto que acabei fazendo uns cortes. Então, sim, ele explorou várias opiniões do chato, só não mandou pra gente antes. Eu gosto desse feedback. Sim. Teve uma outra, cara, que eu não posso falar o nome aqui, ela pediu pra não se identificar, que ela disse, teve um cara no laboratório que eu trabalhava, que sempre que descia pro café falava pras pessoas, só na bolachinha, hein? Só no bolinho, hein? Tudo pra que a gente oferecesse. Realmente muito chato. Um abraço pra você que mandou essa resposta. Eu até ocultei ela no Spotify pra preservar seu nome, então... Isso me lembrou qualquer pai que chega quando você tá no computador e fala, e aí, filhão, só nos computers? Só nos computers. Realmente, maravilhoso. E aí, no episódio 63, os piores chefes do mundo, a gente perguntou se alguém já teve um chefe que poderia ser considerado o pior do mundo. E recebemos uma resposta aqui do Nicavo, que falou, sim, ele fez a pior coisa que um chefe poderia fazer. Não me pagar. Ah, sim. Esse realmente é um péssimo chefe. Então tá aí. Nesse episódio, a gente vai deixar uma pergunta também, né, Caio? Vamos também. Pra quem ouve no Spotify, pode ir lá responder as perguntas aí. Quando possível, a gente dá uma lida aqui. Tá certo? Boa. Maravilha, e vamos à leitura, Caião. Exatamente, agora vamos às histórias propriamente ditas que recebemos lá na nossa DM do Instagram. Começando aqui pela primeira história que foi enviada pelo Capitão Shit. Esse é o nome do cara. Belo perfil. Fala, Klaus e Caio. Primeiramente, obrigado pelo dois empregos semanal. Agora tenho motivos para atrasar meus trabalhos da faculdade. Sou técnico em segurança do trabalho na maior cervejaria do mundo. Olha só. Eita. E já vi de tudo e mais um pouco durante meus anos neste cargo. Uma delas foi quando estávamos tranquilo em um dia normal de trabalho, quando do nada tocou o alarme de emergência. Prontamente, eu e os brigadistas do turno nos dividimos para realizar a evacuação do prédio, pois não havíamos planejado um simulado e nem testes de alarme. Então não sabíamos se era uma situação real de emergência ou não. Então seguimos com o procedimento de evacuação. Será que foi o Dwight ou Klaus que disparou o alarme? Pode ser. É, bela cena de The Office, cara. Pra quem não viu The Office, o Dwight é um funcionário que tem a ideia de treinar os colegas pra um possível incêndio, mas sem avisar ninguém. Sim. Ele simplesmente chega no trabalho e fala, é hoje. Aí ele põe fogo numa lixeira lá e dispara o alarme. A galera, em vez de seguir o procedimento, se desespera, joga monitor pela janela. Um caos. Na semana passada, falei sobre segurança com fogo. Ninguém prestou atenção. A culpa é minha. Usei o PowerPoint. PowerPoint é tedioso. Há muitas maneiras de aprender, mas o melhor é através da experiência. Hoje, fumar vai salvar vidas. É cena maravilhosa. Maravilhosa. Aí ele continua. Chegando no ponto de encontro seguro do CDD, começamos a fazer a contagem e a chamada dos brigadistas e colaboradores do turno. E notamos que faltava um indivíduo e um brigadista. E com alguns segundos de diferença, os dois apareceram. O rapaz com cara de puto e o brigadista segurando pra não rir. Fiquei curioso pra saber o motivo da expressão dos dois, mas deixei pra depois, pois o procedimento não havia terminado. Aí o Capitão Shit é um verdadeiro herói, cara. Seguindo o protocolo aí certinho. Exatamente, tá lá pra isso. Muito bem treinado, né? Me comuniquei com a portaria pelo rádio e perguntei qual alarme que disparou. Prontamente o porteiro comunicou que na central de alarme estava ativado o alarme 2, que é o do corredor principal, onde todos passaram durante a rota de fuga. Logo deduzi que ou alguém acionou sem querer, ou algum mal intencionado e sacana acionou pra encher o saco mesmo. Visto que não era nada, dispensamos todos para que voltassem aos seus setores. Voltando às atividades, perguntei ao brigadista que chegou por último com o colaborador puto o que havia acontecido. Ele contou que estava checando as salas e os banheiros para se certificar que não havia mais ninguém dentro do prédio, quando notou que havia alguém no banheiro masculino. Logo, ele chamou a pessoa sem saber quem era para que o acompanhasse até o ponto de encontro. Foi aí que ele notou um forte odor de fezes e percebeu que o indivíduo estava dando a famosa cagada remunerada. Eita, o alarme interrompeu a cagada remunerada do cara. O cara ficou obviamente puto por cortar o rabo do macaco e nem poder cagar tranquilo, pois tocou o alarme bem no momento. Talvez nem tenha se limpado direito. É por isso que eu não faço, cara. Eu não faço essa cagada remunerada. Eu sei que as pessoas valorizam a cagada remunerada. Eu entendo o valor que ela tem. Qualquer banheiro que não seja da minha casa me deixa muito desconfortável, cara. Eu tenho que me familiarizar. Mas isso aí, Klaus, é uma questão que, por experiência própria, eu lhe digo. Passa fácil, você supera isso aí com uma facilidade que você nem imagina. É igual a piscina gelada que você precisa pular de uma vez, entendeu? Não, mas eu trabalhei 6 anos no escritório, nunca caguei lá. Não, mas é por isso que você nunca cagou mais, porque se você cagar uma vez, você já ia cagar outras, entendeu? É isso que eu tô falando. Ah, entendi. Então, assim, eu fiquei anos também sem cagar lá onde eu trabalho. Depois acostumei, principalmente agora no home office, né? Que no home office eu acostumei a cagar logo depois do almoço. Que é um horário que normalmente, não sendo no home office, eu tô no serviço. Porque eu almoço lá, né? E aí fudeu. Uhum. Porque agora eu levo o almoço pra lá, almoço e cago lá mesmo. Então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Entendi. Se tiver um banheiro limpinho, Klaus, tá resolvido. Esse é o tal do cagão. Depois de expor aqui a minha intimidade, revelando o momento em que eu cago, sigo aqui dizendo. Imagina quando ele soube que o alarme foi acionado sem motivo algum, atrapalhando a cagada dele. Mas eu entendo o lado dele, pois meses depois a história se repetiu. Mas dessa vez, comigo. Eita, lá. Um abraço do Capitão Bostas, um grande fã de vocês e do podcast da Letícia Godoy. Sim, também conhecido como MuidaCast, né? Um podcast apresentado, produzido, editado e divulgado por Letícia Godoy. Exatamente, a estrela do podcast, né, Klaus? É a musa do programa. A próxima história é de um ouvinte anônimo que ele mandou um áudio pra gente. Eu gosto quando é anônimo porque a história deve ser cabeluda, né? Então, solta o som aí, DJ! Salve, salve. Boa tarde, Caio e Klaus. Espero que seja tudo bem com vocês. Eu preciso compartilhar uma história que acabou de acontecer comigo. Eu trabalho na parte de entrega. Eu vou pra lá e pra cá com o motorista, sou ajudante. Sou aquele cara que fica dormindo do lado do motorista no trânsito. Eu trabalho aqui em São Paulo. Fui fazer umas entregas lá no Brás. E eu fui fazer as entregas lá no Brás, em alguns blocos, tá? Entregar roupa. Eu chegando lá, um dos meus chefes tava meio estranho, meio cansado. Ele falou que tava meio ruim. Percebi que ele tava escondendo alguma coisa. Na hora de ir embora, eu e o motorista fomos despedir lá. E ele falou que tava meio ruim. Esse mesmo chefe aí falou que tava meio ruim. E como eu tava com o motorista, né? Que é um pouquinho mais... tem mais responsabilidade que eu. Ele soltou a verdade. O que ele falou? Ele falou que tava com problema na bola esquerda. Falou que tava inchada do tamanho de uma bola de tênis. Tinha que ir embora pra ir pro hospital, tava meio ruim. E como eu sou o ajudante do motorista, ele ia ir de carona com o motorista, né? E eu tinha que ir embora sozinho. Aí quando eu tava me despedindo, ele tava sentou lá no carona. Quando eu tava me despedindo dele, ele falou, tô ruim, olha o tamanho. E ele sacou a bola pra fora. Aquela bola de 15 centímetros de diâmetro, inchada pra caralho. E eu não saí de casa esperando que eu ia ver uma bola de carne daquele tamanho. Eu não sei se ele me mostrou pra... porque ele é meu chefe, mas também não é o chefe master, né? E o cara mostrou a bola pra mim, velho. Aí eu falei com o motorista depois, falei, caralho, o tal me mostrou a bola lá, velho. Lá no carro, lá antes de você chegar, antes de vocês irem embora. Aí ele falou que também tinha mostrado pra ele também. Eu acho que é pro chefão não achar que ele tá enrolando. Aí ele mostrou as bolas pra meio que a gente já ficar fofocando mesmo, pra ver que é verdade mesmo. Porque cá entre nós, que falar que a bola tá inchada, né, é uma desculpa meio estranha, assim, né? É isso. Mano, o cara botou a bola... Cara, eu fico intrigado com isso, porque a estratégia dele, você vê, né? A suspeita dele é que ele achou que iam duvidar se ele só falasse, daí mostrou, mas ele não foi mostrar pro chefe dele. Não. Porque o cara poderia achar ruim. Ele mostrou pros subordinados, né? Ah, tá aqui, olha aqui minha bola, tá aqui inchada. O cara saca aquela bola de basquete com cachumba, cara. E aí eu fico pensando, pô, cara, custava você trazer um exame, tá ligado? Vai no médico, pede pra ele escrever um atestado pra você, ó. Pô, cara. Que sacanagem, o cara é o subordinado, ele é obrigado a ter que ver sua bola, cara. Cara, o que eu fiquei pensando foi exatamente por esse caminho. Eu falei, bicho, ninguém, Klaus, absolutamente ninguém acorda de manhã e toma o seu café da manhã, imagina que vai chegar no trabalho e ter que ver a bola do chefe. É. Ninguém. Muito, a não ser que você trabalha aí no ramo pornográfico, alguma coisa do tipo, e o seu chefe, né, atua também, mas... não sendo isso, você imagina o que é o choque pra pessoa, rapaz? Você não imagina que aquele dia você vai acordar e ver a bola do seu chefe. Não, é lamentável. Alô, ouvintes que são chefes, não saquem a bola pra fora pros seus funcionários. Muito inapropriado. Seja lá o tamanho que for, né, Klaus? Sim. Não importa se você tá com uma bola de golfe, com uma bola de basquete. Não importa, não, cara. Importa. Isso não, ninguém merece uma coisa dessa. Que fase, hein? Que fase. Maravilha. Bora pra próxima então, Klaus. A próxima aqui também é de um ouvinte anônimo, né? Ele falando: salve, Klaus e Caio. Quero anonimato, senhores. Trabalho em um escritório de contabilidade em Curitiba. É um escritório pequeno de família. A minha história aconteceu em 2019, nos meus primeiros 6 meses de trampo. Eu estava em treinamento para substituir a esposa do meu chefe no departamento pessoal do escritório. Nesse meio tempo, meu patrão resolveu dar férias para todos os funcionários. Duas pessoas. No mesmo mês, ele também resolveu tirar férias. Mas o problema é que eu fui o único que ele não deu férias. Fiquei duas semana sozinho. Porém, de vez em quando, o filho da minha patroa, que por sinal adorava um pó mágico, aparecia só pra usar o banheiro feminino e depois ir embora. Eita, nariz nervoso. É, o filho usava o banheiro feminino, é isso? É, o filho da patroa, que adorava um pó mágico, aparecia só pra usar o banheiro feminino. Imagino que era pra reduzir a suspeita, né? Pode ser. Nessas duas semanas, como não tinha nada pra fazer, eu baixei alguns jogos no PC pra passar o tempo. Quando a galera voltou de férias, uma funcionária reclamou que o banheiro feminino estava quebrado. Minha patroa, que claramente tem distúrbios mentais que a impedem de raciocinar um pouquinho, me culpou na hora por ter feito o estrago. Eu entrei em choque. Fiquei me perguntando se eu tinha algum transtorno de personalidade igual no filme Fragmentado e acabei destruindo o banheiro. Mas logo me lembrei que a única pessoa que usava o banheiro feminino era a desgraça do filho da patroa. Com certeza ele entrou naquele banheiro, cheirou um quilo de pó, virou o diabo da Tasmânia lá dentro, mas não adiantou eu falar nada. Pra minha patroa, biruta, eu que era o vândalo do escritório. É, cara, isso aqui são os pais com dificuldade de reconhecer que tem um filho encapetado. Sim, isso vem da infância, né? Vem da infância. É aquela típica mãe que fala assim, eu não vou em casas onde meu filho não é bem-vindo. É. E aí o filho dela é o Satanás, que passa que nem um furacão destruindo a casa inteira. O filho dela é daqueles que fica trepando na televisão, tá ligado? Que tá pendurada na parede, o filho fica trepando na televisão, subindo nas prateleiras. Exato, exato. Aí antes que venham falar, você tem preconceito, porque eu já vi no Twitter, sabe como é? A galera no Twitter problematiza tudo. Sim. Você reclama da criança encapetada, o que que falam? Você tá sendo preconceituoso porque tem crianças que são hiperativas ou que tem distúrbio mental, ou você exclui a criança, você tá excluindo a mãe também. Não, gente, o meu problema não é com a criança, é com a mãe. Sim. É com a mãe. Porque eu não tô falando de criança que tem, sei lá, autismo, qualquer coisa assim. Eu tô falando da criança que é perfeitamente normal, mas a mãe nunca censurou ela na vida, criança mimada, e a criança tá destruindo tudo, a mãe fala assim, Enzo... e não mexe um dedo pra fazer alguma coisa a respeito da destruição, fazendo com que o dono da casa fique constrangido, ou as outras pessoas, ou as pessoas no shopping, enfim, tenha que acionar a defesa civil. Exatamente. E o duro também é quando a mãe não reconhece que a criança tem problemas de hiperatividade ou tem um mau comportamento, né? Então, além de dar a bronca que tem que dar, eu sei que, pô, a mãe e o pai, às vezes, eles ficam cansados de ficar dando bronca na criança. E, pô, dá pra entender. Quem já cuidou de criança aí sabe que é difícil ficar em cima o tempo todo e tal. Mas a mãe não reconhecer isso, né, que a criança traz esse tipo de problema é que me pega. Sim. Ah, cara, e é o que mais tem, irmão. Minha irmã trabalha com educação infantil, é cada coisa que eu ouço. Um dia a gente vai fazer um programa só... Boa, boa. Só sobre situações que acontecem em escolas e tal. Aliás, só sobre pais malucos. Boa, nossa, excelente, hein? Isso aí sempre atrapalha o trabalho de muita gente, excelente. Vale a pena falar. Porque aí a criança cresce e vai cheirar pó no banheiro feminino. E vai cheirar pó no banheiro. Exatamente. Aí ele fala aqui, ó. Pra minha patroa biruta, eu quero o vândalo do escritório, que cagava girando. Nossa, ainda tem essa, então. Mesmo tendo 30 câmeras espalhadas por todo canto e eu nem mesmo ter passado perto desse maldito banheiro, que tem um aviso bem grande na porta escrito exclusivo para mulheres. Enfim, acabou levando a culpa. Essa é minha história. Um grande abraço, meus queridos S2, S2, S2. Maravilhoso. É, cara. Essa é a história de mãe que mima o filho. Com certeza o filho dela, com 14 anos, estava cheirando pó na escola e a mãe foi lá dar bronca no professor. Você não pode tirar as coisas da mão do meu filho assim, só porque é cocaína. Provável. Provável que isso tenha acontecido. E aí também traz o elemento, Klaus, que é da empresa familiar, né? Que a empresa familiar, ela tem dessas, né? Quem nunca trabalhou numa empresa familiar, onde os filhos... Porque às vezes trabalha ali o marido, a mulher, o filho mais velho, aí tem um filho mais novo ali que nem trabalha ainda, é um adolescente, ou tá fazendo cara, faculdade. Isso aqui já diz tudo. Eles pagaram o cara pra assumir uma função, saíram de férias e deixaram o cara lá sem assim, fazer, gastando dinheiro. Isso já mostra como a empresa é organizada. Sim, e aí a empresa familiar, ela é frequentada pelos membros da família, mesmo que não trabalhem lá. Isso é normal. É, dá a chave pro filho Zé Droga. Eu trabalhei numa empresa que tinha um parente do dono que ia lá só pra cagar. Pois é, cara. Pois é. E não, fora que assim, como era normal, família de dono ir lá só pra usar a impressora, mas daí ele não ia pra usar, ele ia pra alugar os funcionários com as coisas pessoais dele. Ô, você não põe pra imprimir isso aqui pra mim? Você não copia? Você não faz isso e aquilo? Canalhas! E aí, cara, não, eu já vou fazer meu desabafo aqui. Manda. E quando eu trabalhei nessa empresa, o meu chefe, em vez de se resolver com os parentes dele, chegava pra mim e falava, ó, quando o fulano vier aqui, você não faz o que ele pede, não. Terceirizava pra mim, pra falar não pro cara, pra dar bronca no cara, ó, não deixa ele folgar quando ele vier aqui. Cara, não, você que é o dono, você tá, vai ter que ser o cuzão, né? Ele não quer ser o cuzão, vai ter que ser você. Cara. Tá terceirizava. Complicado. Mas é isso aí, né, cara? Vamos pro próximo aí. Bora. A próxima história, quem mandou foi o Paulo Marques. Ele diz o seguinte: fala, Klaus e Caio, muito boa noite. Curtindo o último episódio do Momento Márcio Canuto, lembrei de uma história carregada de plot twist. Entre 2009 e 2012, trabalhei como designer em uma gráfica e meu gerente era uma pessoa extremamente difícil / pau no cu. Era um tipo extremamente metódico, carrasco e impopular, cujo livro de cabeceira que regia seu trabalho se chamava Gerente Pit. Nossa, posso pedir pra fazer uma pausa na história pra... Você vai pesquisar o livro, né? Pra ver a sinopse desse livro? Por favor. O gerente de vendas Pitbull sinopse. É, o livro tem mesmo um Pitbull na capa, e aí chama o gerente de vendas Pitbull, e aí tem um subtítulo que é Construindo Equipes Vencedoras. Olha, eu já vejo com todos os preconceitos esse... Eu tenho mais preconceito com a parte de Construindo Equipes Vencedoras que com a parte do gerente de Pitbull, tá ligado? Muita cara de colchetada isso aqui. Pra chegar nesse título aí de gerente Pitbull, meu amigo, não deve ter coisa boa não, viu, Klaus? Posso morder a língua aqui, mas também não vou ler nunca esse livro. De olhar já achei ruim. Ah, é, eu também. Inclusive, eu tô olhando aqui o Instagram do autor do livro. Ia lá. Tem cara, viu? Tem cara de coach. Tem cara de coach ostentação. Mas excelente. Enfim, bora lá. É, esse era o livro de cabeceira do chefe. Foram 3 anos de muita dor de cabeça, raiva e guardei um certo ressentimento. Dá pra ver mesmo. O pior é que o cretino jurava que éramos amigos, que eu aceitava tudo que ele fazia de boa e insistia em dizer que estávamos ligados, pois nascemos no mesmo dia. Ele era muito ligado em signos. Ah, meu Deus. Olha a contradição. O gerente Pitbull era regido pelos astros. Ai, tinha que ser. Excelente, excelente. Tinha que ser, cara. Tinha que ser. Igual como o Pedro Ramos bem ilustrou pra gente no outro episódio, o cara que tem uma loucura, ele nunca tem uma loucura só. Ah, não. Isso é. Você pode ter certeza que ele também não confia na NASA. Ah, esse aí já vem assim, a loucura ela vem de pacote.